acordei logo cedo, eu tô na pegada. Eu desvio o carro, vou no embalo sem pensar em nada. Você não me escapa, não. Bom dia, gente. Boa noite, na verdade. Na verdade, dia ou dia inteiro, né? Sejam bem-vindos aí a mais um Games Foda Live. Especial final de ano aí. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com o Tuba. Hoje tem um monte de gente, cara. Fala aí. Fala que nem Eita, homem, Tuba. Porra. Oi. Estamos aqui com o Celos. Boa noite, pessoal. Rod. Boa noite, povo. Luigi. Opa. E o Guerra. Quem é Luigi? Eu só conheço o Afro. É o Afro. É, que pô, porra é que Luigi? Então essa voz é do Marcelo. Ligoque. Oi, achei estranho. É meu nome. É isso, gente. Tô bem resfriado hoje, peço perdão. A chuva invadiu minha casa, a gente tava limpando aqui. Aí eu tive que ficar resfriado. Eu tive que ficar resfriado. Lamento. Eu entendo isso. Era seu destino, cara. Era meu destino. Essa música aqui que tá tocando hoje é do Yuji Masashiro, Muyo de PlayStation Tamashiro. Masashiro. O nome dela é Virado no Jirai. O que é Virado no Jirai, Tuba? Você que é um grande conhecedor do Masashiro aí. Não sei, cara. Você já ficou virado no Jirai, Celso? Não, mas todo mundo usa essa expressão, né? Virado no Jirai? Eu nunca ouvi falar. Vai tomando seu cu. Celos, você tá na lua, cara? Cara, vocês nunca ouviram falar em virado no Jiraya? Não, eu já ouvi, mas eu acho que é gíria de travesti, não é? Como? Segundo a senhora da minha patroa, Tamires, isso é uma gíria de traveco. Uma gíria de traveco. Ela falou, então é. Então que bom, Celos, saber que você tá. As rodas que você tá frequentando aí. Legal, cara. Se conhecer cara, mas a sexualidade, assim. Além da equipe aqui, tenho muitos amigos. Não, travestis não, mas homossexuais sim. Aí as gírias. Mas peraí, você tá falando que todo homossexual é transexual, é isso que você tá falando aqui no nosso Não, programa hoje. Eu tô falando que eu não tenho amigos travestis, eu acho, mas tenho muitos amigos gays. E tem. Leva um tempo até você. Só tá ficando pior, cada O processômetro de hoje já tá em 3. Vamos lá. Leva um tempo. Caralho, velho. Ô, filha da puta, tenta não falar, cara. Leva um tempo até você sacar todas as gírias, porque tem uma terminologia própria, né? Ô, Celos, eu fico muito feliz, cara, de saber que o lugar de polêmico do site foi mudado de mim pra você, assim. Eu acho que se quem escutou essa abertura aí vai parar de achar tudo que acha sobre mim e vai colocar em você agora, cara. Por que, caralho? Eu não falei nada errado. Falou tudo, velho. Falou um pouco, hein? Até o Afro, cara. Olha onde você tá, Celos. Por favor, cara. Falei que a pessoa não precisa ser travesti pra ser gay. Caralho, tenho... então, né? Pra acabar agora, já. Joguinhos. Nossa, eu realmente não entendi o que vocês estão falando. Games, vamos aos games. Foda lá! Vocês estão passando vergonha, é o Games? Foda lá! Você tá fazendo isso? Você é a nossa vergonha! Não, agora fala. Então, galera, ao vivo. Tava rodando a vinheta, seu filho da mãe, do caralho. Tava rodando, já acabou. Pode falar, mete bala aí agora. Vai, fala aí, Rinks, qual foi a polêmica? A polêmica, sei lá, cara, que você. Hoje em dia você não pode falar gay, por exemplo. Você é gay. Pode você falar você gay. É gay. Lógico que você pode falar gay. Gay. Para não que pode. Você, você não pode falar gay. Gay é uma palavra proibida. Não pode falar gay, cara. Nossa, pode falar gay hoje em dia? Não pode falar gay. Filha da puta, qual que é a pauta de hoje, caralho? Qual é o G da sigla LGBT, etc? Gostosos. Filha da puta. Puta que pariu. Viu? Já que a gente tá falando desse assunto, né? De gay e tudo mais. E aí, e o Smash, galera? Como é que tá? Ele vai ser. Não gostou, né? Ô, vem aqui jogar esse jogo aqui que tá toda a galera reunida na mesa aqui pra jogar na virada de fim de ano aqui. Guerra, não, estou jogando Smash. Tava jogando Mario Kart, só arrombado. Não, você tá jogando Smash, verdade, tá? Jogando Mario Kart. Ô, Afro, você vai ficar de juiz da moral mesmo hoje aqui na porra do. Porra, eu só tô falando a verdade, cara. Tô jogando Mario Kart. Mas o Smash tá maneiro mesmo. Só falta eu habilitar o hobby agora no. Como chama aquele negócio? O 3DS. Hobby é um lixo, né? Eu não sei nem por que inventaram esse boneco. Porra, que imbecilidade, né? Botar a porra do hobby no Smash. Tem, é mais... Que não tem boneco bom, né? A Nintendo não tem boneco bom, vamos botar o Hobby. Porra. Quase não tem personagem criado, né? Eu odeio esse robô. Depois fala que eu sou nintendista, eu realmente odeio esse robô. Caralho, mas... Porra. Velho, não. Odiar o Hobby é questão de bom senso, né? Né, Isma? Vamos começar com alguma coisa bem babaca, assim. Faz tempo que a gente não faz isso. Tipo, qual que é a sua marca de papel higiênico favorito, Afro? Oi? Oi? Como você prefere limpar seu cu? Qual é a marca de papel higiênico favorita sua? Da sua casa aí, que você usa mais. Eu nunca pensei sobre isso. Não, nunca pensou? Não, você tem que... Você nunca pegou um papel higiênico no saco? Sua mãe deixa lá prontinho todo dia? Você... Puta que pariu, cara. Que moleque mais lazarento esse. Não, você só passa a prestar atenção nisso quando você vai comprar. Isso é verdade. Quando aqui em casa. Você mora sozinho e você que tem que comprar o papel higiênico, você começa a prestar atenção. Qual que você usa aí na sua casa aí, Botão? Eu depende do preço. Sou normalmente. Minha marca é essa, depende do preço. Não, você olha lá. Deixa eu ver, qual que não vai ralar meu cu aqui hoje? Será que existe sommelier de papel higiênico? Deve existir. Papel higiênico gourmet. Não, papel higiênico você não pode economizar, porque é foda, né? Tem uns que são foda mesmo, cara. Aqui no Rio muito tem barato, uns caras meio cor-de-rosa, assim, que eles limpam e depilam, né, tá ligado? Nossa, cara, esse aí é foda, bicho. Pô, já aconteceu de acabar aí ter que limpar com papel toalha? E cara, já limpei até com a cueca uma vez, mas não. Hoje em cueca, dia, cueca tipo assim, cara, desde que eu tenho uns 14 anos de idade, assim, meu pai teve hemorroida, né? E hemorroida é genético. Aí, tipo assim, eu parei completamente de usar papel higiênico. Todo mundo sabe, eu tenho um chuveirinho na minha casa que eu só lavo meu cu toda vez que eu faço. Não, mas... Eu cago, eu lavo o cu. Mas tem que lavar, o papel é um mero apoio, né, cara? Lavar é importante, assim. Não, peraí, você não usa papel higiênico Arol pra limpar a bunda? Não, se dá aquele troço ali encalacrado ali na bunda, você tira o excesso com papel higiênico e aí você passa. Você passa água e daí você passa a mão, né, velho? Porque já tá limpo, já saiu toda a merda já. Não, é sério, é muito mais higiênico, cara. Não fica nem. Aliás, eu preciso. O pior preciso comentar é que é mesmo, que... mais saudável até. Eu dificilmente consigo no banheiro fora de casa, né? E o lugar que eu caguei melhor fora de casa foi na casa do Rinks mesmo, cara. Você usou o chuveirinho dele também? Usei, cara. Tá de parabéns aí pelo chuveiro, pelo banheiro. Sempre que você quiser cagar aqui em casa, você tá convidado aqui. Opa, cara. Muito obrigado. Pode vir cagar aqui. Igualmente, o banheiro aqui de casa também tem chuveirinho, pra ficar. Então, agora sim eu aceito o convite de ir na sua casa. Eu vou aí mesmo cagar aí na sua casa. Fica à vontade. Não dando PT no banheiro, tá vou me sentir. O Guerra tá saindo do trabalho, de repente baixa a vontade assim, ele já compra a passagem pra Sorocaba. É. Pô, eu não cago no trabalho, não, cara. Ó, o FZ88 falando. Outros lugares, qual o GOT? Games foda ali, para o cu maneiro com chuveirinho. Cara, é por isso que é o melhor site do Brasil de games. Tipo, não sei porque que a galera tá. Não visita a gente. Isso aqui era pra ter 1 milhão de viewers toda semana, cara. Não, é só ser relevante. Eu acharia que é merecido a gente ser nicho se não fosse o tipo de tranqueira que faz sucesso absurdo, assim, tipo, o cara fala, nossa, esse jogo é um cocô, aí todo mundo, caralho, o cara falou cocô, aí 1 milhão de acessos, assim. Você tá com invejinha de youtuber, é isso? Abre aí um, fala aí, galera. E aí, galera, beleza? Marcelinhos Gamer na área. Marcelinhos Gamer. Oh, pior, eu quero morrer. Mas o pior é assim, a criançada que assiste YouTube hoje em dia, elas não percebem o quão constrangedor é os próprios YouTubers. Porque essa semana eu terminei um bagulho foda aqui no meu trabalho, eu tava trabalhando em casa. Aí eu falei assim, é isso aí, galerinha! Aí, tipo, a Cauane tava do lado aqui, a minha sobrinha, né? Aí eu falei pra ela, Cauane, as crianças ainda falam galerinha hoje em dia? Aí ela fez uma cara mó awkward, assim, tipo, nossa, que... Que otário, né? Tipo, trajeto da sociedade, meu tio, tá ligado? Que lixo da sociedade, meu tio. E, cara, isso os youtubers falam. E aí, galerinha, toda hora, tá ligado? Por que que eu não posso falar? Só porque não eu sou é meio barbudo, debochado, tem 30 anos. Não, não é debochado. Eu acho que... Não, a origem do galerinha é um pouco debochada, não? Não, acho que não. Ah, então eu acho que turminha errado. É meio debochado, mas galerinha. Turminha, é, fala talvez. Turminha. Turminha é foda, bicho. Turminha é pesado. O Surox falou porque eu sou gordo e pareço um pedófilo. Parece um pedófilo, cara. Ah, parece sim. Parece não, velho. Tá louco. Não, o Higgs parece o Jetstream Sun do Metal Gear Rising, cara. É mesmo sorriso, assim, debochado. Ah, isso é. Oi, só é que eu tô um pouco mais gordo que ele ainda. Um dia eu chego lá. Ainda, se usa Rapaze? Rapaze, eu acho que se não usa, já deveria voltar a usar. Rapaze, eu acho que é um canal debochado também, YouTube, né, cara? Só pra voltar o Rapaze. Vamos voltar aqui. Vamos votar aqui, então. Vamos passar essa moção aqui. Quem vota a favor do Rapaze? Aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo teve um tempo que Truta caiu e agora parece que voltou, né? Não, Truta, acho que... Truta, não é desde sempre? Eu sempre ouvi bastante Truta. É, teve uma época que meio que caiu, não sei. Será que existe um canal chamado Truta Gamer? Procurem aí no Google, Truta Gamer. Se existir, parabéns pro cara. Acho que... Parabéns não, velho. Eu acho que Truta tá um pouco... A gente tem que usar outros peixes, ligado? Além de Truta. Manjuba. Salmãozãs. E aí, salmãos? Fala aí seus piranhas, seus salmãos. E aí, seus Sam Peters, beleza? Moleque piranha. Moleque piranha. Fala aí seus games robalo. Fala aí seus robalo, muito bom. Até que pariu. Fala aí seus catfish, beleza? Seus sardinha. Muito louco. Bom, a gente vai achar um ainda. Não achamos ainda, mas... Pô, eu chamo. Robalo eu encaro fácil. E aí seus robalo. Robalo? Robalo. Robalo é bom, cara. Robalo é bom. Eu tô impressionado que o lag é muito menor no hitbox que no Twitch, tipo... Não, você tá ouvindo e falando ao mesmo tempo? Cara falou ali. Eu falei pra não, vocês, cara. Que a galera tá comentando. Ah, ok. A Tom é bom, mas eu realmente votaria em Manjuba. Eu imagino bem um cara na rua assim falando, pô, aquele Manjubinha é meu parça, Gil. Meu Manjubinha, beleza. Manjubinha não é foda, né, cara? Manjuba parece nome de... Não, Manjuba é um nome de... Parece o quê? Parece nome de mascote da Copa, Manjuba. Mas Manjuba é apelido pra rola, cara. Eu tô ligado. Não é Manjoba? Não, Manjuba. Não. Deve ser regional isso. Sei lá. É, eu nunca escutei isso aí. Ó, falaram ali, Manjuba aqui é pênis. Aí, viu? Aqui no Rio tem certeza. Aonde? Aonde? Na sua casa? Na sua rua? Beleza. Só Manjuba. É, vou começar com as coisas sérias agora. Fala aí, rapidão assim, porque tem muita gente. Fala que cada um tá jogando bem Flash, The Flash, assim. Não, foda-se o jogo, tem muita coisa. Ah, então vai, então foda-se o jogo. Aqui não é sobre jogos. Fala os filmes que vocês estão assistindo aí, então. Os livros que vocês estão lendo. Foda-se o jogo que tá jogando. Eu tô jogando Crazy Taxi. Isso tudo é muito bom. Foda-se os jogos. Foda-se os jogos que vocês estão jogando. Vamos pros temas. Foda-se o YouTube, eu tô jogando Fire Emblem. Ficou bom, você deveria fazer uma vinheta nova. Game Soda Live. Eu tô jogando Fire Emblem também. Foda-se os jogos. Aqui... Cara, a parada foda-se, eu vou falar. Eu tô jogando Fire Emblem e a Lucina é melhor waifu, cara. Waifu material total, assim. Entendi. Bom, se alguém falasse rapidão assim, o Rod já falou, o Guerra já falou. Fala eu tô aí, jogando mano. Crazy Taxi. Exatamente agora eu estou jogando Crazy Taxi. Ah, que bom. Você. Filha da puta, presta atenção na porra do serviço, cara. Crazy Taxi, meu amigo. Tô jogando Pokémon. Eu tô jogando Fire Emblem também, aliás. Vai, fala uma palavra. Uma palavra. Pokémon. A primeira palavra do jogo que você tá jogando, a galera vai adivinhar. Poké. Poké, é Poké. Mon. Ômega. É, o nome da palavra que o YouTube tá jogando é Dragon. Pronto, todo mundo já sabe. Eu zerei ontem Bojack. Pode ser muito esse jogo. Pode ser, vale. Tá bom, chega de jogo, vai, anda eu logo. Eu tô jogando World of Warcraft, pronto. Fala o primeiro tema aí, Tula, caralho, vai. Caralho, WoW, cara. Aliás, tem que explanar o que a Suzana falou do WoW aí, cara. Isso foi bem legal. Eu perguntei pra Suzana assim, ô amor, por que você não quer jogar WoW comigo? Ela falou, é um jogo de gordo. Aí você falou assim, é um jogo muito de gordo. E aí, tipo, e pior que ela nem sabe o que é World of Warcraft, ela acertou completamente, assim, cara. Eu acho que ela sabe. Não sabe, cara. Ela não sabe. É, tipo, ontem ela falou um bagulho muito bom. Eu falei pra ela assim, velho, você tem que fazer um blog, porque você fala as coisas... Tipo, um dia ela tava criticando Star Wars, e ela tava assistindo... Ela nunca tinha assistido Star Wars, ela tava assistindo a televisão o primeiro lá. Não o primeiro da trilogia antiga, o primeiro da trilogia nova. É o 4. Ah, não, o 1. Um. Ameaça Fantasma. O de 98. É, aí ela só tava falando assim, 99. Nossa, que lixo esse filme, tá ligado? Como tem pessoa que gosta de Star Wars? É muito bosta. Tava Star certo. Wars. É, mas ela tá falando do geral daí, tá ligado? E... ela não tá certa. Não tá. Caralho. Polêmica. Não, não é polêmica, burrice, caralho. Ô, Ei! Tem que chamar a Suzana pra participar, cara, num podcast, cara. Hã? Vai ser maravilhoso. Ela no podcast, imagina, ouvindo essas bostas que a gente fala. Ué, um dia ela não, já foi. Chama ela, cara, chama assim, ó. Amor, vem cá, jogos são arte? Ela vai explicar pra você. Você acha que jogo é arte, amor? Videogames é arte ou não? Responde rápido. Ela falou que é, gente. Tá. Filme é arte, teatro é arte. Ela falou que não, filme é arte, que teatro linda, é arte, cara. Tudo é arte. Chupa aí, seu lixo. O Celos, ele acha assim, se eu cagar ali diferente no banheiro é arte? Não. Não? O Celos acha que é. Acho que é uma forma de arte que eu cagar no banheiro. Nossa, você nunca entendeu nada do que eu falei. Não, você acha que é arte, Celos. Você acha que cada bosta que eu solto é arte. Se você cagar, tipo, se você cagar um espiral e na ponta do espiral ser uma cabeça de dragão, pra mim é arte. Tá, vamos continuar, vai. Fala os temas de verdade aí, Celos, que eu tubo aí, senão vai. Eu quero saber o que eu falei, que eu não lembro. Então. Teve o Game Awards fim de semana aí. Teve nada, teve o Metal Gear Online só. Então, eu não assisti porque eu tava passando muito mal esse final de semana aí. Perdão nada, não. Eu não assisti porque eu sabia que a galera ia fazer a coisa no site, no nosso site depois, então eu nem liguei. Eu dei preferência pra não. Eu faço muito isso, eu leio nosso próprio site, cara. É muito bom. Eu também fiz isso no outro dia, fui lá pra conferir. Eu já ajudar o cara que tava se matando ali. Sim, cara, eu vamos até 5 da manhã. É lá. Que bom pra você, Tuba. Ficou ótimo. Parabéns. Meu Deus, Rod, cala a boca. Caralho, velho. Eu assisti e foi... Tá quase num nível de não cafona comparado com o VGA. Eles meio que acertaram algumas coisas. Ainda tá bem ridículo. Mas... Ah, não. Mas o VGA não tem comparação, cara. É. O que era no troço da Spike era absurdo. Agora não tem mais o Samuel Jackson, apesar de eu gostar dele. Estão chamando gente da indústria pra apresentar. Poxa, teve Samuel Jackson. Teve uns números musicais pra... Teve um DJ tocando Game Boy, umas coisas assim. Uau, hein? Tá aí de conteúdo, cara. E aí? E o conteúdo? Então, eu só queria falar um negócio. No outro dia, eu não vi na hora. Então eu acho que por eu estar fora do hype de assistir na hora, eu assisti o gameplay de Zelda e aí eu entendi que... O quão nintendista foi aquele gameplay lá. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse assistido na hora, eu estaria tipo que nem uma menininha gritando assim, tá ligado? Estaria gozando assim. E assim como o Celos deve ter morrido no coração na hora que ele viu, igual aquele neguinho lá, tal, do Smash Bros. O Afro, por exemplo, não sei nem como que ele tá aqui hoje. Nossa, eu nem reagi, cara. Complicado. Então, mas o bagulho é simplesmente nada, cara. Tipo, sabe? Todos os jogos do mundo, cara. Atualmente fazem praticamente tudo que aquilo lá faz. Só porque Zelda, e Zelda agora tá fazendo um negócio que já acontece há muito tempo, a gente tá reagindo com o nosso nintendismo. Sinto muito dizer. O Zelda me lembrou o Twilight Princess, aquilo que eu vi. O mapa grandão, mas eu... Tá, mas cadê as coisas do mapa, cara? Então, pode... Mas eu tô dando benefício da dúvida, né? Tô esperando que seja bom. Sim, pode ser que chegue lá e seja um jogo do caralho. Não, mas é simplesmente o que infinitos jogos de hoje em dia fazem. Zelda tá fazendo e aí a gente fala, nossa, porra, velho. Mas é Zelda, porra. É God. A questão do hype é a perspectiva. Que perspectiva? A questão do hype é Zelda. Não, a perspectiva do que pode vir com aquela porra ali que eles mostraram. Cara, o Rinks falou que eu devo ter surtado. Sabe por que eu não surtei? Porque eu tô vindo de uma sequência de Twilight Princess e Skyward Sword. Então pra mim esse jogo vai ser um lixo. Você tá dizendo que Skyward Sword é um lixo? Metade. Por tabela? Cara, eu acho que você. Eu acho que aí é outra coisa. Aí o Celos também tá reagindo com o zeldismo básico de ser, tipo, o último Zelda é um lixo. Que eu falar, ele entende. Não, o último. Não, isso aí é o que acontece com todos os Zelda. O último Zelda de console é um lixo. Aí lança o próximo, esse é o lixo e o outro é fantástico. Cadê o remake daquele jogo? Tem fantástico. Tem o Zelda, né, cara? Tem o Zelda Skyward. Não. Muito bom. Pô, que saudade. Tem muita coisa que... no Skyward Sword, mas o Twilight ainda é bem mais bosta. Mas eu não entendi essa tua comparação. Por que que tem a ver o Skyward e o Twilight com esse Zelda? Porque tá dando mais prioridade de Zeldas, assim. São Zeldas. Tem isso mesmo. Tem o fato deles serem Zelda, tem o fato deles estarem herdando muita coisa, igual o Rod falou. Tá lembrando Twilight, com os mapas ainda maiores. E vazios. E tem aquelas porra de beacons que eu já odiei o conceito no Skyward. Agora, tá que agora faz mais sentido, né? Pra você decidir aonde você vai no mapa, em vez de ser só um pilar pra você não se perder, porque o level design e o ângulo da câmera estão cagando na sua cara. Mas, vem cá, essa parada do mapa vazio. Será que, assim, só... A gente não viu nada, né? Mas me deu aquele medo, tipo, nossa, olha o tamanho do mapa que a gente fez, não tem nada. Se o mapa for gigantesco, cara, não tem nenhum motivo pra as coisas ficarem concentradas num lugar. Eu acho que aí até faz sentido, porque na real, se a aproximação desse jogo é ter um mapa um pouco mais realista, ele não vai ser muito... Zelda 1, o mapa é gigantesco. Se você for sair andando de uma diagonal do mapa pra ir pro outro diagonal do mapa, você leva uns 15, 20 minutos. Mas Zelda 1, as coisas no mapa... É tipo, a cada parte do mapa tem alguma coisa. Tem que ver que aquilo lá é tipo alfa, velho. É que assim, ó, o problema. Não acho que seja o alfa, mas. O problema do mapa do Skyward do Twilight Princess é que ele tá no meio entre ser muito compacto e muito grande. Ou seja, não tem tanto pra explorar, mas ele já é enorme. Mas você ganha muito rupir, velho. Caralho! Mas tipo, tu vê muito bem as bordas, até onde vai o mapa do Twilight dele, fica sem graça porque ele... Vocês notaram que virou o podcast de Zelda, né? É, eu tava notando isso. Cala a boca, fica louca. Eu esqueci, eu devia ter levantado esse tempo, cara. A gente devia passar pro tema. Tô me arrependendo. Não, é o tema o bagulho do negócio, aconteceu lá, né? O bagulho do negócio. Se focar no bagulho do negócio, eu achei legal, só que... Tem foda a live, o bagulho do negócio. Foi o grande auge do evento, cara. O breguetão lá. O grande auge do evento foi o que fechou o evento. E aí eles, tipo, ao invés de um trailer bonitão, tá o Miyamoto e o Valnuma jogando lá. Tipo, foda-se. Então, e o interessante foi, agora não falando de Zelda. Hora, porra lá. Ou é pra mostrar que é real time mesmo, cara. Hoje em dia a galera não acredita. Eu acho que. Ali não tem nada que seja inacreditável, assim, tipo, puta, se olhar e falar, caralho, isso não pode ser gameplay. Pro não. Wii U, não é pro Wii U, né? Cara, não dá pra saber. A gente não tá nem fazendo televisão do lado também, né, cara? Configurar assim. Sem falar de Zelda, falando de Nintendo agora, o interessante é que o evento fez o que a Nintendo não soube fazer, ou seja, eles criaram o hype e botaram no final. A Nintendo, se tivesse colocado isso na Nintendo Direct, eles teriam colocado no primeiro spot o Aonuma com o Miyamoto jogando, aí no último spot do evento eles teriam colocado Splatoon, tá ligado? É isso que eles teriam feito se eles tivessem colocado no Nintendo Direct. É verdade. Só dando o meu parecer do Zelda, eu acho assim... eu achei legal, cara. Mas é aquela parada ali que falaram. É um hype meio... Eu vi também, assim, sem ser assistindo ao vivo. Porque, na real, eu tava viajando pra São Paulo, né? Durante o evento. E... É um hype, cara, do Zelda. É um hype pelo hype, assim, né? Porra, é Zelda. E o... Mas o jogo em si, cara, ele me pareceu normalzão, assim. É um hype porque é, tipo, a primeira coisa que a gente vê sobre o jogo em muito tempo. Então, sim. Exatamente isso que eu tô falando. É só porque você está vendo o Zelda. Não é porque o jogo que você está vendo é fantástico. Não, porque não tem nada de fantástico e absurdo ali, entendeu? Por enquanto, não discordo. Mas como eu falei, é questão da perspectiva, cara. Não, é questão da perspectiva. Perspectiva é, tá, enfim. O Tueiro, deixa eu falar o que o Tueiro perguntou ali. O Tueiro perguntou o que que achou. Ele perguntou o que que achou de ter ganhado o Dragon Age e o que que achou do King's Quest. Acho que ninguém terminou o Dragon Age aqui. O Tuba não, tá, de um, tá Dragon Age ter ganhado o prêmio. Sim, então, mas ninguém, sei lá, alguém terminou aqui pra jogar direito. Quem, que tava concorrendo? Era Dragon Age, Bayonetta. Qual que era os outros? Dark Souls 2, Bayonetta, Dragon Age. Nossa, Dark Souls 2. Hearthstone. Hearthstone. Caralho, hein? Que competição acirrada. Sei, eu tava bem na minha boca essa lista. Ah, Shadow of Mordor. Sei lá. Ok, né? Meu jogo do ano ainda é Super Time Force. Assim, sinceramente. Jovenade. É. Hearthstone não é. Não tá ruim da lista, não, cara. Porque é um jogo que tá conseguindo competir com o Magic aí. É, tipo assim, é um jogo que a galera tá falando, nossa, esse aqui vai ser o próximo Magic. Sério, tem gente que fala isso. E realmente tem mecânica pra isso. E porra, velho, ser o próximo Magic, velho, vai tomar no olho do cu. Você não tem ideia do que é esse statement, tá ligado? É você ser o Magic virtual. Porra, velho, é tipo assim, você ter feito um jogo balanceado e conciso pra caralho, que realmente merece tá ali. Simplesmente por ser um jogo que tem pouco gráfico e que o escopo dele é completamente diferente do que a gente tá acostumado a colocar como jogo do ano, não desmerece nada ele, tá ligado? Mas considerando que é comum do evento focar mais em AAA, nessas paradas mais mainstream, assim, eles estavam meio que sem opção, né? Porque 2014 foi bem cansado. É porque é a Blizzard. Não. Eu não tô falando do Hearthstone, eu tô falando no geral. Ah, pro sim, Pro tipo de jogo que costuma ser premiado, que antigamente no VGA da Spike, 2014 foi fraquíssimo. Não, mas 2014 ganhou o Walking Dead, cara. 2013. Não, 2013. Não, 2012, acho que foi Last of Us, nem lembro. Ano passado ganhou quem, então? Aliás, não, ano passado tinha Last of Us. Não, Walking Dead foi 2012, Last of Us foi 2013. Ah, pode ser. Pode ser. Inclusive é. Pode ser, é. Ok. Confundi. Então vamos falar do mais importante do evento, que foi o trailer da Metal Gear Online. Olha o fanboy do caralho. Cara, assim, lamento. Ou leigo ou hater, né? Ah, na boa, eu não tô querendo, mas eu, tipo, sei lá, não. Eu achei normal online do Metal Gear por enquanto. Nossa, mas você tem muito mais coisa pra extrair do Metal Gear Online do que do Zelda. Não, eu concordo, mas eu achei normal, cara. Nossa, não, aí o Celos foi um ótimo juiz dessa batalha virtual. Foi, né? O quê? Olha os caras. Mas os caras não, velho, porque o trailer do Metal Gear ele foi editado. Não foi só uns caras sentados conversando. Eu não tô puto com o Zelda, só tô listando aqui o que o Metal Gear fez perto, certo? Eles editaram pra ficar divertido, mas mostrando mecânicas dentro dessa edição. Aliás, mostraram a mecânica pra caralho, né, do jogo. Sim, cara. Desde a comunicação dos bonecos até a porra do cachorrinho lá, cara. Não, mas vejam bem, o que eu falei de Zelda, não querendo voltar ao Zelda, mas assim, o que eu falei de Zelda foi exatamente o que eu falei de Metal Gear antes. Quando surgiu aquele trailer do Metal Gear, que tinha música lá e tal, que o Kojima fez, era muito bonito e tal, aquele trailer lá, e todo mundo fez um hype do caralho naquele trailer, mas não mostrava absolutamente nada do jogo. E não, é só porque era Metal Gear, tá ligado? Trailer só do Kojima, não, mas aí... E porra, é só porque é um trailer do Kojima. Foda-se, velho, você não pode fazer hype em cima daquilo lá. Isso que eu tava falando, e é a mesma coisa do Zelda. Não tem nada especial. Não tem nada especial. Agora... Lógico que tem, cara. Aí você tá sendo fanboy como os caras, isso que eu tô falando. Não, caralho, Metal Gear é orientado pra historinha. Ah! Se os caras mostram... Falando assim, você sabe, porra, o Metal Gear 4 é mais historinha do que o jogo, era teaser de hype, guerra, pelo amor de Deus. Lógico, cara, mas o que eu tô dizendo é... O trailer, se mostra um trailer do Zelda, mostrando só umas cutscenes de Zelda, tipo, não faz tanto sentido. Porque Zelda é muito mais orientado pra mecânica, pro gameplay. Claro que faz, cara. Então faz sentido. Não, isso é um trailer. Do hype que teve pelo agora, cara. Na real, deixa eu falar, cara. O que aconteceu ali foi que, acho que não deu tempo de fazer um trailer, eles precisavam mostrar o Zelda, então eles filmaram qualquer porra. Pode ser, lá. Não, mostrar, não, que, ó, com existe, certeza, velho. Com certeza. Eu acho até que assim, não é que não teve tempo, que, sei lá, os caras devem estar muito focados numa parte do processo, que tipo, vamos alocar uma galera aqui pra editar um eles, trailer, sabe? Tipo, foda-se. Os caras do Zelda não mostraram exatamente o que a galera queria ver, não. Tem que mostrar no jogo. Eu acho que tu sabe. Então, porra, o que é que tá errado mostrar no jogo? Não, mas é o que eu falei desde da E3. É o que eu falei desde a E3. Não importa se mostrar o Link dando duas espadadas, a galera vai, nossa, que jogo do ano. É isso que vai acontecer. É verdade. O que eu acho que o Guerra tava querendo dizer é que você faz um trailer de Metal Gear, onde 70% do jogo é cutscene codec, e no trailer aparece lá Outer Heaven e o cacete A4, nisso o pessoal pira, entende? Sim, lógico, é o trailer de Metal Gear. Sim, porque isso é uma parte central da experiência do jogo. Isso é óbvio, entendeu? Gente. Sim, é a parte central da experiência do Zelda Exploração. Mas você não tinha exploração, você tinha ele andando a cavalo e o cavalo desviando das árvores, caralho. Como isso assim? Não é, isso não é exploração. Ah, PC. Sim, ele só o tipo, andou do mapa isso e tudo mais. Mas não mostrou o tamanho do mapa, ele só andou de um lado pro outro do mapa, cara. A gente não sabe o tamanho do mapa ainda. Ah, como não? Ele mostrou? Não, ele mostrou um pedacinho do tamanho do mapa. Não, ele mostrou o mapa. Bom, tudo bem. Ele não mostrou o mapa inteiro, não, cara. Tá, vamos se fuder, voltou no Zelda. Tava tentando mudar o assunto pro Metal Gear, vocês enfiaram o Zelda. Qual é o tema? Né? Bora falar de Zelda, gente. Tá, muda o outro tema aí. Qual que é o tema, o segundo tema aí? Tá, vamos pro tema geral. Roda. Sei lá, vai rodar a roleta, hein? Ah, tem o tema, tem o tema certo agora. Mas você não ia falar as outras coisas da semana? Tem tema, mas já perdeu tanto tempo no Zelda. Morreu um cara que ninguém conhecia, e daí todo mundo fala que é o pai do videogame, ninguém nem sabia o nome do cara, e é o pai do videogame. Sabia o seu cu que você sabia? Eu tô com notícia. Agora é o pai do videogame, vamos chorar que o cara morreu. O que mais que aconteceu? O cara fez o Gênesis. Caralho. Que é o Ralph Baer, inclusive. Não, mas aí vocês são ceguistas, tá? Fala do seu cu. Cara, eu não sei nem o nome da minha mãe completo pra saber o nome do cara, velho. Fala do seu cu. Fala aí, qual que é o bagulho aí? O segundo bagulho que aconteceu na semana. Tinha acontecido mais o uma coisa. O prêmio de Trending Gamer. O que, que é isso? Você ficou sabendo com isso daí? Não. Prêmio de youtuber do ano. Teve um prêmio de Trending Gamer durante o Game Awards, que era basicamente pro youtuber mais foda. Pô. E não ganhou você nem o Zangado. Eu fiquei em segundo lugar, gente. Ano que vem, votem mais de mim aí, por favor. Enfim. Não, ganhou Total Biscuit e não tem muito o que comentar. Essa semana também aconteceu um negócio muito importante. Eu fui comendo um rodízio japonês. Eu cheguei lá, não era rodízio, cara. Era buffet. Hoje a gente foi, né, amor? Comendo rodízio japonês. Na hora do almoço não era rodízio, era buffet e tava anunciado como rodízio. Que roubo, cara. Olha como acontece isso. Grande conceito. Outra coisa importante, a banda do meu amigo ganhou a batalha de bandas aqui em Salvador. Ah, isso aí é da hora. Parabéns. Nossa, vamos fazer uma gravação dele, profissional, é a dele. Porra. Rafael, parabéns, Rafael. Seu aliás, ele não vai ouvir isso. Ele tá na sala, ele não vai ouvir isso. Já que a gente tá falando de Game Awards, pra mim, o jogo do ano foi a pizza de batata de Sorocaba. Puta que eu pariu. Eu falo. Vocês comeram na bate-papo? Isso que vocês não comeram no lanche. Não, mas a pizza de... Caralho, não dá pra ser melhor do que aquela pizza de batata. Então vocês voltam aqui e vocês vão comer o lanche. Pizza de batata. É melhor. Vai ser pro terceira reunião. O Rod já foi na casa do Rinks e não comeu a pizza. Aquele dia tá fechado. Outro dia desse eu fiz batata cozida aqui, que tipo, deu pra alimentar um batalhão, velho. Minha amiga almoçou também de boa. E eu errei tanto de batata que devia botar. Não, ela mora comigo. A gente vive de amiga apartamento. Que... Ah, tá. Amiga. Colorida. É, cegado. É assim que chama agora. Viu? Então, vai. Tema da semana. Tui. Aquela vez que cantou ficou legal. Tui. Eu não tenho mais o... O bagulho aqui, esqueci de baixar. Você perdeu o som. Qual que é o tema de som? O tema favorito do Avrom, é o videogame favorito do Avrom, seus 20 anos do PlayStation, quais são os outros? Não tem, só um. O tema é Zelda, é o cachorro do Metal Gear. A gente tá ficando menos profissional com o tempo, cada vez mais tocando foda-se. A gente tá falhando em fazer as coisas que a gente conseguia fazer no primeiro negócio. Detalhe, tem que ser a nova vinheta. O Tuba mandou muito bem no nosso novo tema aí, que é foda-se os games. Esse é o tema da nossa vinheta. Então o tema são os 20 anos do PlayStation. Parabéns, felicidades. Aê! Videogame favorito do Afro. Eu gosto muito do PlayStation, cara. Vocês que inventam. Peraí, o PlayStation 1 tem 20 anos? Tem 20 anos, cara. Se liga nisso. Olha pro espelho agora, vai no espelho agora, olha. Se encara assim por um momento e fala: o PlayStation 1 tem 20 anos. Nossa, cara, que absurdo. Tinha 10 Posso anos só... que eu tinha PlayStation. Eu conheço levantar gente uma não dúvida tem 20 aqui anos, pra saber direito quais são as regras. Porque, regras? Beleza. O PlayStation fez 20 anos, a gente vai falar do Play 1 ou a gente vai falar da marca PlayStation em geral? Pode falar tudo. Fala pro Play 1, A gente tem 20 anos de desgraça. homem, eu achava que era melhor falar, tipo, um pouquinho de cada um dos PlayStation, tá ligado? Tipo, quando começou a conhecer PS1, PS2, PS3. Pois é. Então vai se fuder, cara. Não, aliás, não, é 20 anos da marca PlayStation, vamos okay. Ser. Não, é isso, vai, tá é, acho que esse é o conceito. Ah, então, vamos falar do Play 1 era foda. Vamos começar então, já com então vou falar da marca PlayStation. PlayStation, nossa, nome muito bom. Os logotipos são fantásticos. Uou. Sabe que a Nintendo inventou essa marca, né? Ah, peraí, é por isso que é a música do... Do Yuji. Ah, por isso que porra, tem cara. Ai, cara, só agora minha mulher fez assim, ó, PlayStation, eu falei, ah, nossa, isso é muito burro, cara. Faz todo sentido, eu também não tinha me ligado. Ricks, você bebeu? Não, pior que não, é a falta não, mesmo. Não, o Guerra não se ligou também, é... Não, não tinha me ligado, não. Eu não sabia qual era o tema também. O Guerra viu qual era a música? Não, eu vi vocês falando, virado no Jirai, etc, travesti, lembra? Três pessoas. Virado no Jirai. Mas isso é 9-10 já, então. Eu não sabia que era o tema esse aí, não. 9-10? Ah, é verdade, tu vive uma hora antes. Cara, vai, é, eu tô no horário que... certo. Vocês qual foi o primeiro bagulho que vocês jogaram no PlayStation? Vai, fala aí, gol. Ah, primeira experiência com PS. Sim. Vocês eram vídeo de PlayStation. Yes. Eu acho que foi... Caralho, não lembro o nome daquele jogo. Como é que era, Celos? Era... japonês... O primeiro do Afro foi Mario. É, isso. Sim. Era um jogo de robô em primeira pessoa, que os caras iam morrendo no caminho. Tinham vários andares de uma base, seu robô ia fudendo as partes dele. Muito diálogo, diálogo demais. Nossa, eu vou tentar lembrar. Metal Gear. Omega Boost. Sakura Card Captor. Porra. Crash Bandicoot. Não, é um bem fora de tudo. Aliás, acho que é o único jogo que eu tenho aqui que ainda é aquela caixa grandona, retangular do PlayStation. Pronto, não é Patrícia de Sabri. Oh, cara, não, Front Mission não é Front Mission. Zelda? Mecha Warrior, é, alguma coisa assim. Foi okay. Legal. Enfim, deixa eu contar então minha história com Prey. Primeira vez que eu joguei PS1 foi tipo... Já tinha lançado há um tempão. Acho que era tipo perto de 2000, 2001. E aí meu primo veio, sendo chato pra caralho. E resolveu, cara, eu tenho que te mostrar uma cena. Ele botou um save que ele tinha de Final Fantasy VII com Ares morrendo. Opa, parabéns, meu primeiro... que primo legal, que primo gente boa. Coisa. Aí ele me mostrou, tipo, que cena incrível, sei lá o que. E eu e meu irmão com aquela cara de, tá, grandes merda, quem era essa puta? Entende? E, tipo, aí depois ele botou Metal Gear Solid pra gente jogar. E eu tentei jogar e era horrível. Aí ele passou o tempo todo só sendo chato, falando, você quer ver um filme, você quer ver um filme, você quer ver um filme? E eu, não, eu não dava controle pra ele. Então, tipo, foi isso. Essa é a minha experiência com PS1, basicamente. Ai, que beleza. Foi PS1 sensacional. Foi PS1. Ligado só a um monte de cozice, filho da putagem, então, basicamente. E o que mais? E o que mais? Botar o console em televisão lá de casa que não tinha entrada direito pra a conversão do negócio, então o jogo ficava em preto e branco. Eu lembro que jogava um Siphon Filter tudo em preto e branco lá. E milhares e milhares de liga e desliga com a droga do videogame virado de cabeça pra baixo sem carregar até Tetrisogre. Cara, eu acho que eu já contei em algum podcast aqui a gambiarra que eu fazia quando eu ainda não tinha memory card. Não. Tipo, eu alugava um jogo. Vamos supor, eu tô jogando Symphony of the Night. Aí eu tenho que devolver e eu não tenho memory card. Eu quero terminar a porra do jogo. Eu quero alugar ele de novo depois. Sei lá, 3 dias depois, 4 dias depois. Então eu tirava o CD e deixava o videogame ligado, sem sair da tela, pra ele não tentar dar load. E ficava ligado até eu alugar de novo. E colocar o CD de novo pra ele poder carregar a próxima tela. É isso. Parabéns. Isso, com certeza você fazia muito isso. Parabéns. Oi? Você fazia muito isso. Fazia. Porque você gastou de conta de luz, você comprava tipo 2 memory cards, tá ligado? Tinha um jogo que chamava. Tinha um jogo que chamava Nancomusion. Não sei se vocês já viram falar Nancomusion, que é uma coletânea de minigames da Namco. Acho que sim. Se você carregava um minigame, ele ficava. Ele não dava load até você sair e carregar outro. Então a gente é devolveu o jogo e ficava com o minigame jogando direto lá. Nossa, bom, né? Isso aqui é uma merda, cara. Viu? Como é que você pronunciou Nancomusion? É, Nancomusion. Mijin. Nancomusou, é um musou da Namco. É um musou? Olha que conceito, velho. Cara, é museu ou musou? Museu, cara. Museu. Seu burro, foi uma piada. Ah, tá. Então é o seguinte, eu lembrei de mais uma história. lembrei de mais uma rapidão. Aquele mesmo primo meu, ele tinha um jogo de PS1 que era de luta. E tipo, os jogos estavam sujos, ele inventou de limpar e ele disse que perfume era muito bom pra limpar. Oh, ele pôs o disco perfume e todos os CDs pararam de funcionar. Então, nada, ele tinha o PlayStation lá e tipo, todos os CDs que ele tinha tinham parado de funcionar e a gente ligou o Nintendo 64 de novo. Oh. Ele, chamava Tekken, ele chamava Tekken de Chicken, era Chicken 2, Galinha 2. É, alguém falou que o RZend falou que falar de PlayStation sem falar do Yuji é impossível, só agora que eu vi isso. É, por que a Sony não contrata ele, né, cara? Pra ser garoto não, propaganda acho que, aqui porra, no Brasil. No Brasil ia funcionar pra caralho. No Brasil ia funcionar muito, cara. Pois é. É verdade. Não, eu acho que ele ia negar, porque ele quer dissociar dessa imagem. Não quer, velho. Ele teve uma fase que ele quis dissociar. Manda um e-mail pra Sony, cara. Pera aí. Aí hoje em dia. Eu vou mandar pra Mônica Matos. Mônica Matos, contrato o Yuri. Ei, Tuba. Galera, curte aí o Tibis. Ele falou que um brother dele lambia os discos de player dele pra limpar. Nossa, que fantástico. Só gênio. Bom, conheci um monte de gente que lambia. Tinha um CD de rodar AVI no Play 2. E ele foi muito mal gravado. Mas por incrível que pareça, eu dava uma cusparada nele, limpava com a camiseta e funcionava, cara. É sério, velho. É sério. Eu lavei alguns CDs meus, tipo, embaixo da pia, tá ligado? Mas cuspir é foda. Ah, não vou lavar não. Cuspir, cara. Deixa eu. Você queria lubrificar o CD, o que você ia fazer com ele? Não sei. Ó, o primeiro jogo que eu joguei de Play, vocês não deixaram falar, caralho. Por incrível que pareça, tinha uma locadora na minha cidade, só tinha um Saturno e um Play. E os burros compraram uma cópia de Street Fighter The Movie pra cada um dessas paradas aí. Porque os gráficos eram da hora, velho. O jogo era uma bosta, mas tipo, os gráficos eram muito inacreditável pra época, assim, tá ligado? Era tipo Mortal Kombat melhorado, assim, na nossa visão daquela época, assim. Então, a galera curtia. E foi o primeiro que eu joguei, Street Fighter The Movie. Muito bom. Por isso que você virou nintendista. Pode ser. O primeiro jogo que eu joguei foi um jogo, cara, muito underground pra caralho. Até hoje, se eu pesquiso no Google, eu só encontro uma box art dele, que é um jogo chamado Panzer Bandit, que é um side-scroller japonês, assim, bem, é meio beat'em up, tá ligado? Bem undergroundaço, assim. E... Ah, eu joguei isso. E aí, porra, eu meio que me pegou, assim, porque era joguinho desenhadinho, bonitinho e tal. Eu tava acostumado com pixel art de Super Nintendo, né? E foi um passo pra frente, bem legal. Nossa, mas é um jogo bem legal, cara. Era um jogo bem legal. E assim, eu só consegui jogar naquela época, nunca mais consegui jogar. Porque pra achar ISO dessa porra é difícil pra caralho. E eu joguei Panzer Bandit. É muito difícil. Era muito lento. Era muito lento. Tipo, era beating up e você dava uns juggle e aí os bichos levavam meio ano pra terminar. Mas, Guerra, mas era bacaninho. Se tu tiver PSN japonesa, tem ele no Play 3. É? Na PSN japonesa. Pô, Panzer Bandit. Era bem legalzinho. Enfim. Mas o primeiro jogo que eu tive, de fato, no PlayStation foi o Mega Man 8. E foi amor à primeira vista. Foi um dos primeiros que eu tive também. Eu comprei o CD do Rock 68 piratão, assim, da locadora. O jogo chegou, eu joguei muitos dias seguidos. Aí eu falei, cara, quanto você vende aí o jogo? Aí comprei por R$10 que eu juntei. Lanche da merenda, assim, tá ligado? E só depois eu fui ganhar o videogame. Eu tinha o jogo e aí eu levava o meu. Eu não queria mais que mais ninguém jogasse, eu era cuzão pra caralho. E aí eu levava o jogo pra jogar na locadora, assim. Fiquei 1-2 meses nessa. Acho que antes de eu ter um Play 1 desbloqueado, o primeiro jogo que eu tive mesmo, fora esse dos robôs, que meio que veio junto, foi Strict Alpha 2. Louco. Eu tinha um jogo original, que era o FIFA 98. O Kitio Costa falou um bagulho muito, muito sério de PlayStation 1 aqui que eu quero que todos parem e relembrem. Jack Chan Stuntmaster, cara. Nossa, eu joguei. Oh. Cara, esse é, esse é um jogo muito underrated, velho. É muito da hora esse jogo. É, pior que eu curti, mas eu também era uma criança idiota, então não lembro se era bom ou não. Não, é bom. Você cara, era é uma criança idiota? É bom. Caralho! Bota o GIF do Super Hot Fire. Mas era muito da hora esse jogo do Jack Chan Stuntmaster, cara. Eu curtia pra caralho. O único jogo original que eu tinha de Play é o Final Fantasy VII, porque quando eu joguei essa porra, eu juro por Deus, eu acho que eu fechei pra mais de 15 vezes o Final Fantasy VII, cara. Oh. Boa, boa. Quais foram os jogos que vocês mais jogaram no Play 1, assim? Não, pera aí, deixa eu falar meu primeiro jogo. Não, você não importa, você não entende. Deixa eu falar, caralho. Não, é porque talvez explique porque eu sou nintendista, porque eu acho que foi um jogo do Monster Rancher, onde tu ficava pulando com uns pula-pula, eu não lembro o nome do jogo agora. Era assim que você botava um CD e ele tava um monstro pra você? Não, esse era Monster Rancher normal. Aliás, era um puta jogaço, né, cara? Aqui, o Monster Rancher 2. Rockabout é o nome do jogo. Esse foi o primeiro, acho que é o primeiro jogo que eu tive. Ah, foi canta abertura aí. Qual? De Monster Rancher. Para o mundo distante. Monster Rancher, somos monsters. Você não lembra disso? Nem eu, não lembro. Do desenho? Ah, vamos se fuder. Não, eu lembro do desenho, mas como, eu não lembro. Como que era o nome da apresentadora dessa sessão de animes? Era Kira, né? Não, mas não. Era Monster Rancher era da... Monster Rancher não era desse que tinha Tenshimuyo e pá? Não. Puta, eu jurava que passava lá. Passou na Globo e na Fox Kids, acho. Ó, o Kid Costa falou do Mega Man de corrida que era massa. É, Rockman Battle and Chase, joguei pra caralho, nossa, era um jogo animal, era um jogo bom pra caralho. É. Puta merda. Sabe, era um jogo... que, sabe um que era bom os primeiros? É Ape Escape, velho. Ape Escape. Nossa, Ape Escape era animal pra caralho. Eu sou fanboy pra caralho desse jogo. Sabe o que eu gostava? E até quando saiu na PSN, deram meio que um hypezinho assim. Tomba. Tomba é legal, mas eu nunca... Tomba era legal, cara. Tomba e Clonoa, pra mim, é top pra nossa, caralho. Nossa, Clonoa era massa. Bom pra caralho. Olha, eu fui jogar Tomba de novo faz pouco tempo e não é legal, não. Não, envelheceu muito mal, Tomba, mas na época era legal, mas hoje... Porra, não, não, ainda é bom, sim. Não, o jogo é bom. O jogo é bom, seu hater. Eu também acho que envelheceu muito mal. Ele movimenta muito ruim, cara. Mas muita coisa da época do PlayStation 1, cara... Mas Clonoa não envelheceu mal, não. Ele movimenta devagar, mas a movimentação é bem mais fluida que Tomba, cara. Mas, mas... Não, mais fluido é, mas o Clonoa não envelheceu tão bem assim, não, cara. Não, não é fã de um jogo, nossa, Metal Gear, tá ligado? O próprio Metal Gear não envelheceu muito bem. Ele envelheceu mal pra caralho. Ele envelheceu mal. Eu não acho, não, velho. Não, acho envelheceu bem sim, velho. Se jogar hoje, dá pra jogar ainda, velho. Não, dá, mas... pra jogar. Mas, nossa. É meio forçadinho. Não, joguei esses dias. Só deixa eu dar aqui um agrado pro Guerra. Caralho, como é bonito esse de corrida do Mega Man, hein? Puta que pariu. É, muito legal, cara. É o mesmo estilo do Legends, né? Não. Você diz a engine, assim. Não, as texturas e tudo. Eu curto sim, muito sim. Essa direção de arte. Oi. Você acha que o Tuba envelheceu mal? Ah, bom. Tem que ver isso aí, né? Eu não, cara, eu acho difícil responder essa pergunta, porque quando eu olho pro tubo, eu só olho pra panturrilha dele. Eu acho que o tubo é como um bom vinho. Cada ano só vai ficando melhor. Puta. É que o tubo é meio que igual, desde que eu conheço ele, então... Nossa, nem fudendo, cara. Eu nunca reparei mudanças no tubo também, desde que eu... Olha, eu sinto dizer, mas a Cida Marques envelheceu mal. Não que, tipo assim, hoje em dia não seja aproveitável ainda. É muito, muito bonita ela hoje em dia, mas... Envelheceu mal, sim, cara. Não, ela se cuida ainda, mas é que ela tá com quase 50 anos. É, não dá pra você... É a vida, né, cara? Todo mundo envelhece. Ninguém envelhece bem, vamos falar a verdade, né? Ó, o Carly falou que o GameSpot da Live já envelheceu mal. Ei! É, a gente, tipo, antes tinha uma musiquinha do pião. Tomara que teu pau envelheça mais mal que a gente, seu filho da puta. Eu vou parafrasear... 5 anos você vira e brocha, seu merda. Vou parafrasear o Rinks, tipo uma rolona aí, ó. É, mandar um abraço pro Adiala aí, que é brother daqui do Rio. O cara tá ouvindo ao vivo a primeira vez. Ele falou aqui que o CD do Michael Jackson lembrava o bicho mais forte do jogo. Cara, do Monster Hunter, né? Caralho, na época em que eu jogava Monster Hunter, cara, os CDs da minha mãe, esse do Fagner, sumiram todos, cara. Porque eu trazia pro quarto pra ficar testando, né, o que saía de cada um. Eu ficava com umas pilhas de CD, eu assim, velho. Eu trazia os CDs do Fagner pro quarto. Caralho, imagina o que a mãe dele não pensou, cara. Pô, mas eu gosto demais do Fagner, cara. Mas, caralho, o CD de... Tipo, todos os CDs da casa estavam no meu quarto num dado momento, assim. Não, pior que tinha um CD do Elkin aqui que liberava um bicho top também, não lembro qual que era. É, então, e era meio random, né, porque dependendo da sua evolução no jogo, ia mudando os bichos que liberava em cada CD. Eu tinha uma tabela, assim, que eu fiz, tipo, no caderno e tal, foi animal. Eu acho que era Elkin e Emílio Santiago, que eram os melhores monstros. Tinha um CD do Fagner da minha mãe que liberava Fênix, cara, era animal. Ô, louco. É. CD do Pokémon filme. Eu tinha o CD do Pokémon filme, era muito bom. Eu tenho ainda, essa bola. Eu também tenho. Tinha uma... Oh, então ripa aí, manda aí, cara, que é muito bom esse CD, cara. Tinha, tinha uma música no YouTube, pô. Ah, tem? Tinha uma música da uma bandinha que acabou, chamava M2M, cara. Era muito boa essas meninas, cara. O que aconteceu M2M? Com vocês? M2M não era que teve uma música no filme do Pokémon, cara? Sim, então, é isso que eu tô falando, cara. Eu ia botar essa música ontem no perfil do Games Foda. É muito boa, cara. É muito fantástico. Essa era a música tema do filme, né? Tinha nada a ver com Pokémon. Era encerramento, né? Do filme. Ah, usaram manda pra isso, uma... Manda isso no Twitter, gente, por favor. Você lembra que tinha uma da Jigglypuff? Sim, sim, muito bom. Lullaby. Eu gostava, acho que foi ali que começou o meu ecleticismo musical, porque nessa época eu gostava de uns punkinhos, porque eu queria ser rebelde. Aí eu gostava de Pokémon também, eu escutei essas músicas e falei, cara, tô gostando disso aqui, o que tá acontecendo com o meu estilo musical? Aí foi pra bosta, tá ligado? Hoje eu escuto Miley Cyrus e Slipknot. Não, mas nessa época você escondia ainda. Ó, oh, o Andrews... Nunca escondi, cara. O Andrews, o Andrews Nicholas, ele tá confuso, ele não sabe de que jogo a gente tá falando. A gente tá falando de Monster Rancher. Monster Rancher, cara. Monster Rancher era um jogo assim, tipo um Pokémon, tá ligado? Passou o desenho aqui. Rinha de galho, caralho. Que pra você pegar um monstro novo, você não capturava ele na terra selvagem, assim. Você botava um disco, você tirava o disco do jogo, de dentro do videogame, botava um CD, ele lia os dados do CD, sei lá, de alguma forma, e esses dados que ele lia, ele transformava num bicho, cara. E aí pronto, você capturou um bicho novo. E aí você tinha que cuidar do bicho, era tipo meio... Ele era mais puxado pro bichinho, pro Tamagotchi, assim, do que Pokémon. É. Mas tinha o modo torneio e tudo mais. Não, é, você treinava o bicho, alimentava, cuidava dele, tinha que cuidar quando o bicho ficava doente, o caralho, pra depois de um determinado tempo botar ele num torneio. Ele morria, eventualmente, os bichos morriam, tá? Era uma tristeza. Nossa, velho, isso me lembrou de um outro jogo que é na mesma vibe, óbvio, que era o Digimon de Play 1. Digimon World. Lixo. Qual? Ah, o primeiro? O primeiro. Como assim, lixo, Marcelo? Primeiro, eu gostava. Imagina só um minuto antes de mostrar, antes de mudar pro Digimon, imagina a tabela do Guerra no caderno dele. Era muito sinistro. Era tipo assim, Roberto Carlos, alô, meta garulho bom, tá ligado? Era foda. E assim, e como dependendo do seu rank mudava que bicho era, então tinha assim, o CD e o rank, tipo, CD no rank B, CD no, tal CD no rank A, tal CD no rank S. Era foda, irmão. Era hardcore pra caralho. Os caras cara na liga oficial Pokémon achando que tá tirando onda, tomando seus cu tudo. Ó, oh, Afro, o R Resende falou exatamente o que eu ia falar. Digimon World é lixão, mas é muito bom. Não, eu também achava ele ruim, mas é que hoje em dia eu vejo com carinho o jogo. Eu gostava daquele do 2, cara, que você tinha que explorar Dante com carinho. Não, o 2 assim. É um lixo, velho. Eu gostava do 2. O 3 acho que era melhor. É consenso geral que o 3 era o melhor dele? Sim, o 3 era melhor porque ele era um RPGzão normal. Blá! Blá! Que jogo de Play? Sempre um lixo. Ô, caralho. Que jogo de PlayStation que envelheceu bem? Vários. Porque foi uma época meio escrota. Foi uma época meio escrota. Symphony of the Night. Symphony of the Night envelheceu bem. Symphony of the Night. Symphony of the Night. Final Fantasy VII envelheceu bem, eu acho. Ainda considero um JRPG de tipo assim, 60 horas, velho. Pro JRPG tem bastante variedade nele, velho. Eu acho que assim, a minha lista de jogos que envelheceu super bem do PlayStation. O Mega Man, primeiro. Né? Não, os Mega Man todos no geral, mas acho que primeiro com o Legend of Mana, cara. Os jogos 2D do PlayStation todos envelheceram bem. É, o Legend of Mana é lindo pra caralho, até hoje. Os Mega Man X, mas Legend of Mana nem na época eu achava bom, é um jogo completamente, tipo, é o Dota da época, é o Legend of Mana, cara. Que? Nossa, velho, não, nossa, como assim, cara, você tá bem louco? Não é aquele que você tem que colocar, não sei se eu tô enganado, se não é o mesmo jogo que você... coloca lugar no mapa. Isso. Aí, isso. Você pegou ruim, o final. Velho? Você pegou o final daquela porra, o final 100% daquela porra lógico, lá? Lógico, caralho. Ah, vai se fuder, velho. Isso aí é tipo assim, sem guia, você pegou sem guia aquela não, porra. Sem guia não, tomando. Ah, um então. Como sem guia? Não, sem guia você não chega. Como que você descobre aquelas porra velho? Lá? Você tem que não ser descobre, o maior japonês irmão. Do mundo, velho. Não descobre, velho. Os japoneses descobriram por nós, cara. Segue a vida. Pega você é cheater, velho. Eu nunca olhei que guia cheater, na minha caralho. Vida. Cheater, caralho. Só, porra. Um mínimo, um guia mínimo de onde posicionar os bagulhos no mapa, você precisa olhar, cara. Mínimo. Olha isso aí não é o jogo todo? É o jogo todo. É isso. Você tem, Tipo, você libera mapa a cada 10 minutos. Aí, tipo, você fala assim, onde que eu vou pôr esse mapa? Que se você botar errado, você nunca vai fechar o jogo. Vai pegar um fundo de bosta pra caralho. Por isso você fica que assim... eu nunca zerei, filha da puta. Não, você eu zera. Zerei, você mas... zera porque se você não zerar, você é imbecil. Mas você não pega todas as side stories, entendeu? Não, você vai pegar um chefãozinho lixo lá e vai ter uma história que você vai falar, porra, esse aqui que é o final. Aí você vai ler e você vai ver que não é, que pra fechar de verdade tem que ter um... tem que seguir as storylines. Ah, porra, é difícil pra caralho o jogo, velho. É isso. É porque assim, o jogo tem tipo três storylines principais, as side stories, e o final, o finalzão lá imbecil, que é você, tipo, derrotar o Spirit of Mana. A Goddess of Mana. Mas você consegue, cara. Você só não consegue fazer todas as side stories. Eu concordo com você que é lindo de gráfico, mas eu acho que é péssimas escolhas ali naquele jogo. Não, galera, vamos ver os jogos que envelheceram. Ó, só um negócio, o Adiala falou um bagulho ali que hoje eu tava comentando com o Surox. Bust a Groove, cara, que jogaço. O que aconteceu com essa franquia? Eu tô puto da cara porque nunca saiu na PSN e eu nunca joguei. Tipo, eu sou fãzaço de jogo de ritmo, nunca joguei Buster Groove. Era foda, mano. Era foda, tanto um quanto dois, cara, são fantásticos, assim. Tem o 3 também, que é pra Play 2, mas eu, é outra parada. Não, esse eu nunca vi, cara. O 1 e o 2 é, tipo, é muito top, e tanto a versão japonesa quanto a versão americana, as músicas são tops, independente, assim. Que raiva, velho, eu nunca encontrei pra... Eu vou ter que baixar no emulador, mas emulador com... Jogo de ritmo não dá. Dá, lógico que dá, porque não. Dá, sim, bom. Sempre tem algum lag. É, só ajustar lá. Ó, o Doeiro perguntou. O videogame tem 20 anos, eu acho que o emulador ainda não chegou no nível dele. É, cara, verdade. Eu queria jogar o dos jogos do Parapa, aquele Unjammer Lemmy, que é o de guitarra, e não rodava direito. Ele não roda direito, ele não roda direito, nem no PS3. É, bom. Eu tentei jogar um Jammer Lemmy no PS3 do Celos, eu não conseguia fazer bosta nenhuma. Roda bem aí nem aí no aí é a tua idade, cara. Aí você tá perdendo o momento. Ah, então eu não, ruim, não. Pior que... A idade chega pra todos, amigo. Isso que o Rod tá falando é real. Se você liga o Play 3 com cabo HDMI, a Jammer Lemmy não rola. Tem que ser numa TV que tubo. Como assim, Celso? As meninas estavam jogando aqui no carnaval, quando vocês vieram aqui. Não lembro que acho que era Maciel, né? E tal. Ai, como que elas conseguiram? Elas passaram fechando o jogo, achando, é Maciel. Não, pera aí, Celso, tu que é ruim, velho. Vocês são ruins, vocês são ruins. Totalmente jogável. Não, ele é jogável, mas no Play 1 é outra história. É muito mais fácil. Existe esse lance do HDMI, dá um lag mesmo. Tanto que no Guitar Hero você tem que calibrar ele. Então, do... Pode jogar fora uma Parapa. O cara falou ali que Parapa é decepção, eu não acho, velho. Eu acho Parapa muito bom. Nossa, Parapa é top demais, velho. Decepção é ele. Turn down for one! O 2 é igualmente foda, tipo, um não perde pro 2. O 2 é ótimo, cara. O 2 é muito injustiçado. Eu acho que o 2 ele é mais lento que o 1, assim. Acho que por ele ter mais coisa, ele... Eu sei que é difícil, porque, tipo, mas se você estava jogando o 1, você pensava assim, por que não tem mais música? Aí o 2 tem mais música que o 1 e deveria ter menos. É isso que eu acho. Cara, o 2 eu escrevi um Narg, só que deu Parapa, preguiça. O Parapa também tem uma parada, que se você não pegou, não jogou o jogo na época, ele não sei se ele é tão legal. Porque eu apresentei ele pra galera, assim, porque eu gostava muito de Parapa quando era moleque. Aí foi apresentado depois de velho pra uns brother aqui no Rio, os caras acharam caidão, assim. Pode ser que meus amigos sejam tudo mongol também, não sei. É porque eu joguei bem depois da época. Sim. Eu não joguei na época. Ó, o Toeiro. Não é sensacional, mas ainda é bacana, velho. É legal, mas... cara. É bem diferente, assim. Galera, o Toeiro perguntou da dupla Silent Hill e Resident Evil. Pô, envelheceram mal, né? Envelheceram mal. São jogaços, mas envelheceram não. mal. Não. Não me venha com a porra. Resident Evil 2 é sensacional hoje ainda. O Resident eu não sei. O Silent Hill assim, não envelheceu nada mal. O 2 é sensacional. Eu acho que assim, eu... Cara, se você jogou na época, você consegue jogar de novo porque você consegue meio que se colocar na época. Sim. Mas se der pra uma pessoa que nunca jogou, acho que ela não vai. Olha, Tuba, eu joguei a primeira vez no Silent Hill, não tem 5 anos que eu joguei pela primeira vez. Cara, mas você não é público geral de videogames, cara. Foda-se o público geral de videogames. Não, é isso que torna o jogo jogável. Não, eu acho que se eu der Silent Hill pro meu sobrinho jogar, ele vai achar uma bosta. Ele vai escolher. Não, isso aí, acho que eu tô dizendo. Porra, a gente vai pegar um bagulho do Atari pra jogar e vai jogar numa boa, caralho. Ali, ó, o Adiola falou um negócio muito certo. Vivi Ribbon envelheceu bem. Eu comprei esse jogo ontem. E tipo, é o melhor jogo. Todos melhor tempos. Jogo de Play 1 que eu já joguei. Eu joguei ontem pela primeira vez. Não, só completando aqui, eu acho que entre o primeiro Resident e o Silent Hill, eu acho que o Silent Hill envelheceu melhor. Não, acho. Com certeza. Não, pera aí, entre o primeiro Resident e o Silent Hill, você acha que não, o Silent Hill envelheceu melhor? Com certeza. Nem a pau, velho. Não, peraí. Primeiro Resident é de 96, Silent Hill acho que é de 99, cara. Não. Cara, não. Tipo assim, por mais que a movimentação do Silent Hill... Não, o Resident Hill existia em 99, caralho. Existia. Por mais que a movimentação do Resident seja pior, os gráficos do Resident ainda causam uma certa impressão em você que dá pra dar um sustinho às vezes. Você tá louco. Cara, o Silent Hill é uma merda os gráficos hoje em dia, cara. É o link, é justamente o contrário do que tu falou. Eu acho que é o contrário também. Não, é o contrário. Nossa, velho, eu joguei Silent Hill, tipo, não faz dois anos. Não faz nem 3 anos, eu acho que eu joguei Silent Hill. Sério. O Afro parece que às vezes discorda por esporte, né, cara? Só tipo, ah, não é porra nenhuma, não. Aí, não, tem razão, cara. Não, eu fui ver. Tô zoando, caralho. O Resident Evil 2 tá bem melhor do que Silent Hill hoje em dia. Ainda assim, os dois são bons. O 2, sim. Sim, Resident Evil 2, pô. Não dá pra comparar o 1, né? Não, eu tava comparando o 1. Então, eu acho que até o 1, sinceramente. Tá comparando. Remake, cara. Remake saiu 10 anos atrás. Véi, o Resident 1, ele tem. O Resident 1, por mais. Ele não, é 4 anos mais velho. E ele tem mais variedade de personagens. O Silent Hill 1 é praticamente 3 monstros, assim, o jogo inteiro. E o que isso fala? Pior? É a mesma textura, todo mundo. É tudo a mesma textura. Cara, é muito ruim. Eu joguei há pouco tempo atrás e é muito lixo, cara. Caralho. É assim, a história é fantástica, a ambientação. Tem a escola de um tiro na pesada. Um tiro no jardim de infância. Verdade. Ah, tem, né? Pode crer. Eu vou jogar, eu vou. Tá na minha lista de que eu tenho na PSN, né? Primeiro Silent Hill. Envelheceu tão mal assim, mas o Silent Hill ainda mantém o mesmo climão da época. Até porque ele é feio. Talvez. E a olha aqui, a névoa dele. Fala aí, Tuba, caralho. Pode falar, Tuba. A névoa do. Vai tomando cu, cara. A névoa do Silent Hill, exatamente, porque ele era muito feio. Sim. Porque tentaram fazer muito mais do que o PlayStation aguentava na época. E isso deixa. E essas limitações que deixam o jogo foda, às vezes, que ele tem uns ângulos de câmera que na época acho que ninguém fazia. Aquela parte logo no início que você vai num beco e a câmera vai mudando, assim. Aquilo não, foi muito louco. Ali é de saber bem a limitação, né? E começar a fazer a partir disso. Não, o Resident não fazia isso, era pré-renderizado, não tinha como a câmera comprar. Verdade, verdade. O Resident não mudava a câmera, não. Mas é sério, aquela sacada ali da câmera, ainda mais que foi uma hora que o cara tava quase desmaiando, né? Ou quase delirando. Sim. Muito bom mesmo. É muito à frente do tempo aquela porra. Esse foi aquele momento que você chamava a tua mãe pra ver, assim. Né? É. O Manjone que joga em filme. Manjone que só pra você ver aí, só pra jogar, você ficava olhando a cara dela. Será que ela vai cagar de medo, essa filha da puta aí? vamos ver os RPGs. Tem que ser carinhoso com a mãe, né? Tem. Bora, e Parasite Eve, só eu joguei. Quer dizer, só eu assisti. Assistiu. Eu joguei. Parasite Eve envelheceu mal, mas é legal pra caralho. Parasite Eve, eu li não, Parasite Eve envelheceu. E me interessava, mas nunca joguei. É bom, cara. E Dino Crisis também, né? Os caras falaram legal. Dino Crisis é o Resident Evil, só que com dinossauro. Cara, e o. Cara, Resident Evil, rapidinho. Só. Resident Evil, eu vivo dizendo que é o melhor jogo de 9 horas que eu nunca mais quero jogar na minha vida. Porque, tipo, é um RPG, você joga pela primeira vez, porra, que legal, mas quando você chega no final, é tipo, puta que pariu, acaba, cara. E a última parte é horrível. A bastante, né? Inimigo é terrível, é de matar, cara. Aí todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, é um ótimo jogo de 9 horas que você vai amar e nunca mais vai querer tocar na tua vida. E todo mundo concorda. É, no meu grupo de amigos a gente chamava o último chefe de filho da puta, por motivos óbvios. É muito desgraçado, cara. Então, acho que o Afro puxou aí a onda de falar de RPG, que envelheceu bem. O Afro? Sim. Aham. Fala aí o favorito de vocês, que eu já sei qual é o seu. Chrono Cross, Final Fantasy 9. Com certeza, sim. Isso, Final isso. Final Fantasy 9, sim. Os 2D também. Ah, o Tactics eu acho também que do caralho até hoje. O Breath of Fire 4, ele é lindo demais. Né? É, o Breath of Fire 4 ele é muito bonito. A galera vai me queimar vivo, mas acho que o Wild Arms envelheceu bem mal. Não, ele envelheceu mal, sim. Porque Envelheceu mal. Ele é bem simplesinho. E tanto um quanto dois tem umas partes assim que eles tentaram inovar em termos de RPG assim e não deu certo. Tipo umas partes assim que você que é muito como que eu posso dizer, linear dentro da RPG, que você tem que fazer aquilo, senão você não passa. Eu lembro que tinha umas partes até que eu ficava travado, assim, é, tipo, o que que tem que fazer aqui nessa porra aí? Não era tipo, sabe, vai em tal lugar, não, você tinha que fazer exatamente aquilo, naquela ordem, como se fosse tipo um jogo de adventure, mas isso em RPG não dá certo, cara. O PlayStation foi o console que acho que muita gente começou a jogar RPG nele, né? Que pois ninguém, é. Eu tenho a impressão que ninguém jogava antes dele. Sim. Ó, o Resende falou que o Chrono Cross envelheceu mal e não conseguiu jogar no PS Vita, porque é um pereba, mas que Lunar envelheceu bem melhor, por exemplo. Eu concordo. Concordo, Lunar é bem legal. E o Xenogears? E aí? Xenogears nunca joguei. Xenogears é tipo assim... Se você jogar o primeiro CD, você vai achar fantástico, e quem sabe você arrume saco pra jogar o segundo. É, mas... tipo isso. Deus te acompanha nessa jornada. Só Deusão mesmo, cara. Não, eu Xenogears foi legal. Xenogears, eu joguei 30 tempo. Horas e nunca terminei, cara. E eu queria muito terminar, só que sem paciência hoje em dia. Não, o segundo CD é praticamente um livro, cara. Todo mundo fala que, ler. Tipo, PowerPoint, o segundo CD. Tá, forçado, né? Porque aí é hater. E não sei, eu nunca mas joguei, é... então. Mas é. O... Cara, Xenogears foi um porra, cara que despertou meu amor, assim, por robô gigante e o caralho. Foi bem legal. Eu diria que de RPG o Persona 2 envelheceu bem. Ó, oh, o Persona 2 é maravilhoso. Puta que pariu, que jogo. Já pode spoiler Xenogears ou ainda... Não. Não, cara, Xenogears é um jogo pouco que a gente jogou. Acho que não é boa, não. Puta que pariu. Mas, é, caralho. Todos os spoilers de Xenogears são bons. O Botox Hodge falou do grande candidato a jogo do ano de 2014 até, que é Brave Fencer Musashi. Eu gostava pra caralho. Muito é, bom. Então, quando o Guerra falou daquele jogo, o primeiro que ele jogou... O tal é parecido, né, o bonequinho? É parecido, ele me lembrou do Musashi. É. Ele tem uma sequência, que, aliás, o Musashi não tá na PS2, que é merda, dizem. Mas o outro, esqueci, qual era o nome da sequência? Do PS2, né, cara? Não, Play 1. É de uma sequência espiritual, digo. Tem outro jogo do Play 1 que é dentro da mesma pegada, mesmo estúdio e tal. É? Não tô ligado. É Threads of Fate? Isso! Ah. Como é que é o nome? Threads of Fate. É tipo, é muito jogo... bonito, porque ele usa uma resolução alta. É foda que esse jogo tá na PSN e Musashi não. Pelo menos, da última vez que eu li, ainda não tava. Nossa, o ponto X Rod fechou Xenogears com... Ó, parênteses aí, ponto X Rod. fechou Xenogears com 12 anos de idade, cara. Puta, deve você ser uma nada, desgraça, mano. Nossa. Oh, ele não tinha noção que... nenhuma do que ele tava fazendo. E... Né? Não, Vagrant Story. Ah. Eu ia falar de Vagrant Story, né, então... Não dá pra deixar o Rod falar de Vagrant Story. Não dá? Gente, Vagrant Story é o melhor jogo do mundo, simplesmente. Cara. Ah, é? Nossa senhora, velho. Melhor... Não, sério, eu considero, tipo... É quase uma obra de arte, velho. É tipo, é como se fosse um conto histórico mesmo, como se fosse um conto fantasioso. E, porra, eu acho, tipo, o melhor jogo que eu já joguei, até hoje. Earthbound vem logo depois. Ó, só vou dizer uma coisa. Pra quem estiver ouvindo aí, procura no site, ou a gente põe o link no podcast depois. O texto do Rod é um Narg de Vagrant Story. Acho que é o meu Narg favorito. Eu quase chorei lendo aquela porra. Bom, mas aproveitando que ele chorou. Você tem vergonha de chorar, Celos? Homem não chora? É, que é isso? É eu isso? Sou um lobo seu solitário, né? Eu fito o horizonte, fumo um cigarro e a vida segue. O vento vai chorar, vai secar suas lágrimas. Peraí. Então, quem quiser ver aí minha ideia sobre Vagrant Story, lê o texto, como o Celos falou. Mas, então, eu queria perguntar pra vocês, qual é o favorito de vocês de RPG? Do PS1. Do Play 1? RPG? O favorito. Eu sei que do Guerra é Chrono Cross. Para não, o Chrono Cross do... Cara, eu fico pendurado entre Chrono Cross e Legend of Mana, na verdade. O Chrono Cross do Guerra foi o primeiro CD original de PS1 que eu vi na minha vida. Eu não te mostrei o Metal Gear antes? Acho que mostrou o Chrono Cross. Bom, certo. O meu é Final Fantasy VII, com certeza. O meu é Final Fantasy IX. Oh, desculpa interromper, o Resende falando do jogo do Yu-Gi-Oh! Aí. O Forbidden Memories, joguei aí, pra caralho. Não, calma aí, caralho. Deixa os caras falar aí o jogo favorito, caralho. Caralho. O meu é Final Fantasy IX. É, o meu seria o Final Fantasy IX, mas faz muito tempo que eu joguei ele. Então acho que, por enquanto, é o Persona 2. Caralho, que orgulho desse menino. Puta que eu pariu. Quem que falou ali? Pera aí. O Adiala falou, Final Fantasy VIII ainda divide opiniões? Não, todo mundo concorda hoje em dia que é um lixo. Espero que ninguém diga isso. Qual? Final Fantasy VIII. VIII. A galera que tinha o fandom do Final Fantasy VIII, só os do Contrão, só os do Contrão que nem o Guerra. Do Contrão, tomando seu caralho. Final Fantasy VIII é uma bosta, cara. FF8 tipo... eu joguei, nossa. É um jogo foi legal, o mais divertido, cara, que eu já joguei. Eu nunca mais quero tocar nessa porra. O que, o Final Fantasy VIII, você achou divertido? FF8 foi, tipo, nossa, o FF que mais me divertiu, eu achei uma merda. Nossa, cara, é tipo apertar X durante meia hora em cada batalha. Cada hora que aparece a cena de batalha, vai entrar na batalha. Eu chorava, é assim, isso aí é litros de lágrimas. É muito fácil exploitar aquele jogo, cara. Eu achei isso o máximo. Ah, então eu jogo o 7, caralho. O 7 tipo, deveria ser o seu favorito, então. Com você. Não sei exploitar o 7. Porra! Mas, tipo, FF8 foi o único jogo, foi o único RPG que eu cheguei ao nível 100 na minha vida. E eu não sabia que chegar ao nível 100 era um jogo mais difícil. Sim. Então, a última batalha, mano, era eu apertando bola pra voltar esperando que o Squalid lançasse Rezoku Ken. A batalha durou tipo umas 2 horas, foi uma coisa insuportável. Nossa, a minha demorou pra caralho eu também. Mas ia jogar aquilo de novo. Foi uma batalha, mas parece uma corneta. Mas não tá tocando isso no podcast que eu me mutei, não se preocupe. Cara, eu gosto do 8, cara. Eu achei, assim, eu achei eu era moleque, né, quando joguei. Tava... Eu adorei, mas eu achei muito errado ao mesmo tempo. Não, cara, eu achei assim, eu achei uma abordagem legal de historinha pra um videogame. Era diferente na época. Eu falei assim, nossa, dá pra ser. Então o videogame pode ser assim. Sua avó não assistia Marimar, essas coisas na época. Eu posso dizer facilmente, foi o que eu mais abordagem. Me diverti. Foi o Final Fantasy que eu mais me diverti jogando. Eu nunca mais quero jogar. Não, também nunca mais, mas assim, tanto que é um dos jogos que eu tenho original também. Nunca. Mas não jogo tão mas cedo eu adorei. De novo. Eu acho honestamente bem tanto legal, que assim. Eu avacalhei bonito quando pude. É. Tem muita ideia boa. Eu, na real, não desgosto de nenhum Final Fantasy. Eu acho essa parada de meter pau em um Final Fantasy ou outro isolado é uma coisa de adolescente. Mas é sério, assim, não é mentira quando eu falo que eu acho o 8 bem ruim, cara. Eu não gosto. Se o 8, você possa não gostar, assim, mas... Se o 8 não tivesse pau, aquele assim, esquema tal. Do nível subir com você, eu até diria que é um dos melhores. Mas tem aquele mas esquema, eu acho que isso é um diferencial, cara. Completo. Não acho que isso estraga, não. Acho isso um diferencial. Nem não, porque ele é muito cafona. Isso aqui é muito então. Estúpido. Cara, não, mas não. Isso meio que evita... É desgraça, isso, cara. Isso evita um grinding horroroso, assim. Evita que... Como é que você pode jogar um jogo não jogando o jogo, desgraça? Isso é contra-intuitivo total. Não, você pode jogar o jogo. Você deve jogar o jogo. Você só não tem que ganhar nível. Você não precisa ficar upando que nem um mongoloide, porra. Não, eu tenho tem uma tempo pergunta. Essa porra? Foi o que eu fiz, vai se fuder. Cara, mongol. Guerra. Oi. Eu tenho uma pergunta. Fala. Seus monstros vão evoluindo junto com você, por que que o jogo tem level? É. Aí é fantástico, hein? Porque o jogo é mongoloide. Porque era um então, paradigma da época. Na verdade, eles tiveram a ideia certa, só que eles não souberam aproveitar. Quem começou isso, fazer isso certo foi o... Depois do Oblivion, como que é o nome? Não, foi o Oblivion mesmo. Não, antes do Skyrim, isso. Oblivion. Não, quem começou foi o Oblivion. O Oblivion, o que era o negócio? Os bichos levelavam junto com você. Só que se você usasse suas skills certas, você ficava mais forte que o bicho mesmo estando no mesmo level. Porque os bichos, eles tipo assim, distribuíam as skills random e equalitariamente. E você distribuía da forma que você queria crescer. Essa que é a ideia. E o Skyrim também faz isso, entendeu? É, você cresce do jeito que você quer, enquanto os bichos crescem de uma forma estúpida, entendeu? O Mindkiller usou cheat falando no Twitter aqui do Breath of Fire 3 e 4, que envelheceram muito bem também. Não, mas a gente falou do 4. Então, o 4... O 4 acho mais... Não, tipo, questão gráfica, o 4 acho que envelheceu bem melhor que o 3. Só que assim, eu não joguei o 3. Só que o 4, sei lá... Bom, eu já falei isso no podcast, mas ele é só meio sem pico. Ele é só muito não, eu acho parado. É um dos meus favoritos também. Não, em retrospecto, eu é que você não gosta muito jogando... daquela história do chefe de jogar com o vilão, né? Eu acho fantástico aquilo. Eu achei do acho caralho isso na época. Acho animal também. Era não, muito da hora, porque assim... Eu joguei na época, então... Na época, você tava jogando e quando você tava... Quando você tava na primeira transição, você tava matando tipo uns poringues, assim, cara. Umas gosminhas. Aí os bichos que você matava com o vilão eram os dragão que ocupavam quase a tela inteira. Você falava assim, caralho, como que eu vou matar esse bicho? Aí você apertava X e o cara trucidava aquilo lá. E você falava, caralho, que bicho animal esse cara aqui. Você acabava gostando mais dele do que o Ryu, às vezes, tá ligado? Era muito bom, cara. A ideia mas ele era muito mais legal que o Ryu, porque ele era bem legal, falava. É, tem isso. É, tem isso também. Eu tenho uma dúvida. Mas ele falava com um sotaque antigo, era meio estranho. É, ainda tinha isso ainda. Então, mas a vez daí que o Ryu vira a primeira vez o dragão, aí você começa a gostar mais do Ryu, porque o é muito animal. Spoiler, é um jogo bem adulto, o 4, velho. Sim. É, ô, Hicks, eu nunca joguei, quer dizer, eu joguei o começo do 4, porque, CD Pirata, vamos ver qual é, e próximo CD Pirata. Mas se eu for jogar hoje, dá pra jogar só o 4 ou é uma sequência? Não, dá pra jogar só o 4. Só o 4. O Guerra falou. É o mesmo que é do Final Fantasy. O Guerra falou de spoiler dele virar dragão, mas é tipo assim. Então o Guerra nunca jogou nenhum Breath of Fire. Eu joguei, caralho. Foi uma piada, seu. Isso é o básico do Breath of Fire. Porra, foi uma piada. O nome do boneco é Ryu. Não. Ryu é dragão? Ryu é dragão. Que o Rod falou, eu tô querendo jogar há muito tempo e eu tô muito feliz. Saiu agora o 2, né? Na PSN. Não, 1 e o 2, né? 1 e o 2. Suicoden é legal, cara. Suicoden é animal. Eu tenho muita vontade de jogar, né? É da Konami, e ela meio que lembrou, volta e meia lembra do jogo, mas ou cai no esquecimento. E Rival Schools. Esses jogos todos tinham tipo 100 horas, né? Então, só um detalhe, um adendo. O Breath of Fire tem um erro no 4, que ele tenta seguir esse fluxo de vamos fazer um jogo de 100 horas. E aí tem tipo assim umas 30 horas dele que é completamente desnecessário, que você vê que tá bem enrolando o jogo. Sim, tem muito filler. É, mas antes e depois disso é fantástico, tá ligado? É muito bom. É por isso que eu falei, tipo, é que tem umas horas que tu não sabe quando é filler ainda ou quando muda. Não tem muito pico na história. Ah, não, eu acho que dá pra se sacar bem, cara. Ah, tem uma hora que você cai numa vilinha lá do pântano, a partir dali é filler, daí só no final que volta a ser final. Mas é um negócio, acho que eles queriam falar assim, não vamos perder horas de jogo aí, horas de jogo é o essencial hoje em dia. Aí eles fizeram esse puta desse filler aí e cagaram. É a única coisa que eu não gosto do jogo, assim, mas o resto é bom. Vocês me lembraram que eu terminei Dragon Quest 7, e foi tipo, acho que 97 horas, e foi o jogo mais longo que eu joguei na minha vida, cara. Qual que é o 7? Aquele de abrir ilha? É. Ah, e cara, o jogo é muito feio, mas é muito bom. E engraçado, das 97 horas, se eu for lembrar assim de cabeça, não tinha nada que eu tirasse ele. O jogo é excelente, só que ele é gigantesco, cara. E esse foi um negócio que meio que começou, né, pelo PS1, jogo de 100 horas. E, cara, acho que aquele foi o único que eu consegui terminar, o resto tudo nem tocava. E ele é um jogo que eu achava legal isso, né? Por mais que ele siga a parada de tipo assim, jogo de RPG de Dragon Quest, que tipo não tem uma história bem fixa, que é um monte de historinha que faz o bagulho, ele é bem diversificado, né? Que cada ilha que você vai é tipo como se fosse um episodinho, né? Cara, e as histórias, como o jogo tinha um negócio de tipo você voltar e refazer um pouco da história, tipo, você já me chegava em uma cidade e tinha acontecido uma grande merda, você solucionava aquilo. O jogo tem algumas das melhores histórias da série, são histórias muito boas mesmo. Fica frio, o mal acaba sendo a duração. O 7 é sensacional. O mal é a duração, que tipo, o ritmo acaba meio quebrado, né? Dragon Quest é uma série que eu curto muito, que eu ainda tenho que terminar algum jogo. Cara, Dragon Quest. O 7 eu levei mais de um ano pra jogar. Bem maçante, cara. Dragon Quest eu gosto também, mas eu acho muito, muito maçante. Mas é aquele tipo de maçante que vale a pena tu aguentar pela experiência. Eu não sei, cara. Eu não sei. O 7 eu concordo com o Rod, porque tem umas historinhas legais. Mas assim, nem o 8 tem uma história da hora, cara. O 8 é o 3D, né? Eu acho Dragon Quest japonês demais pra mim, cara. Eu, assim, meio que passa do meu limite, assim, de tolerável. Aliás, falando nisso, ainda bem você que... Você é fissurado em robô japonês, como é que você me fala isso? Não, cara, mas pra jogo japonês é foda o grind, cara. Ele é fã do Kojima e fala que é japonês demais. Não, mas eu entendi o que o cara falou, mas vamos puxar aqui que, olha só, até agora a gente só falou dos jogos japoneses de Play 1. De não os jogos americanos são uma merda, foda-se. Spyro é massa, velho, Crash é massa. Pronto, acabou, é isso. Eu gostava de Gex the Gecko. Nossa, não, esse é uma bosta, eu gostava. Ah, era, eu gostava de jogar, eu gostava porque era uma bosta, mas é um lixo. Sim, sim. Tá, então. Rival Schools é animal pra caralho. Aquele jogo do Homem-Aranha? O jogo do Homem-Aranha, cara. Ah, o 2. Porra, esse dois, jogo, o dois é o melhor foda. Jogo do Homem-Aranha, cara. Era bonzinho. O 2, cara. O 1 também é bom. Não, mas o 2 é o que é o melhor. Sim. Não, tudo bem, mas o 1 era legal. O 1 é foda pra caralho, você falou. O 1 é foda pra caralho, sim. Ó, o Rod deu uma sugestão. Melhor jogo de super-herói depois do Batman. Sim, depois dos Batmans novo. Eu gosto muito do Homem-Aranha, o 1 e o 2. Qual que você achou melhor, Tubo? O 1 ou o 2? Eu achei. Eu joguei, acho que só o 1. O que tinha pra PC também. Como que é o final? É o Octopus gigante, né? Eu não lembro. É, o Octopus com o simbionte do... simbionte do... do Carnage. Carnificina. Era nossa, aquele primeiro jogo bom, do Homem-Aranha que você podia jogar teia no é que o 2 é aquele... voando. É, então, o muito bom, o 2 é que eu pego uma vibe mais GTA, né? É, um pouco, é. É, mas tipo, explorar a cidade, em vez de ficar só... Eu gostava muito da cidade com a névoa verde. Sim, tu era o Homem-Aranha no 2. Tu experienciava ser o Homem-Aranha. Tem um artigo sobre isso que eu li há pouco tempo, mas não lembro onde foi. Ó, o Rafa Souza falou aqui, velho, vocês me crucifiquem agora, por favor. Mencionou Gran Turismo e eu ignorei completamente. A verdadeira revolução, né, cara, em joguinho de corrida pra console, né, velho? Quando o Gran Turismo surgiu, mudou o bagulho todo. Assim. Foi uma parada nova, né? Não existia esse paradigma de corridinha realista pra console. Então, o que tinha era os do Saturno lá, mas era... Ah! Não era... Assim, né? Tinha, era bem específico. É. E cara, o Gran Turismo 1 e 2 eu joguei demais. É, o Rod deu a sugestão aqui, mentalmente, ele me passou por telepatia, de falar dos jogos mais bizarros que a gente fez. Telepatia. Os jogos favoritos bizarros. É, não vou falar que tem um chat do inclusive não, pra gente que não tem graça. Mas os jogos bizarros favoritos da galera no Play 1. E aí? Nossa, eu lembrei de agora. Já quero mandar. Vai. Eu queria falar antes de não esquecer que o meu favorito bizarro do Play 1 é o Incredible Crisis. Eu acho que eu fui a única pessoa que jogou esse jogo. Incredible Crisis? Eu joguei. É uma coletânea de música de games. Tem música do Paradise Orchestra. Oi? Tem música do Tokyo Sky Paradise Orchestra. Isso, tem música do Tokyo Sky Paradise. É, cara, o jogo é tipo... Não sei explicar. É uma coletânea de minigames muito nada a ver, que é sobre um salaryman japonês e a família dele. Ah, tô vendo aqui. E acho que é um dos jogos mais divertidos que eu joguei no Play 1. Mas tem inglês isso aí? Tem. Como Incredible Crisis, né? Sim, Incredible Crisis, sim. Em japonês é outro nome. E é um jogo que faz referência a uma caralho de coisa e, caralho, eu curto demais, assim. Se tivesse na PSN, já teria baixado 3 vezes. É. E a trilha sonora que eu jogo é fantástica. É ótimo. Meu jogo bizarro favorito, eu vou falar logo, eu acho o melhor da série, eu tô falando isso porque aconteceu Guerra. Mega Man Legends. Mas é bizarro? De longe. É bom. Mega Man Legends é bom estranho. Pra caralho. Você gosta? Gosto pra caralho. Você detestava? Eu comprei o 3DS por causa dessa porra desse jogo, caralho. Eu jurava que você detestava, não sei que sem graça. Não, eu adoro Mega Man Legends, cara, foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Cara, Mega Man Legends é sensacional, velho. É tipo, é um jogo... É meio cru, o controle é estranho, é clunky, tá ligado? Mas, sim, cara, era a melhor que não coisa, era tipo... clunky, né, cara? É isso! 97 era a melhor coisa, era tipo um meio termo entre um Metroid muito estranho e um GTA. Então você podia sair, tipo, zoando total na cidade, você podia destruir as coisas, você podia chutar cachorro, e você podia explorar os lugares, encontrar novos equipamentos, customizar tudo, fazer minigame. Velho, era... Eu considero assim, era um meio termo entre Metroid e GTA no PS1. Ele é bem tranquilo. Era bom, era bem bom. É muito experimental. Eu acho o jogo sensacional, velho. Tipo, um dos meus jogos favoritos de PS1 de todos os tempos daquele. Legal. Eu acho muito chato, mas um é legal. O jogo da Trombone também era legal. Sim. Trombone era massinha. Era mais ação, mas era legalzinho. Eu lembro que não passava da primeira fase. Na época ninguém gostava de Mega Man Legends, hoje em dia todo mundo adora, né? Eu gostei muito, na época mesmo, eu gostava muito. É igual o Majora's Mask. Foi o primeiro Mega Man que eu joguei. É igual Majora's Mask e Wind Waker. Nossa, Majora's Mask eu sempre gostei. Não, Wind Waker foi na época, Majora's Mask demorou muito. Majora's, eu já gostava muito. Para de falar de Zelda, graças. Parou o Zelda, bro. Majora's Mask. Puta que pariu. Ó, meu jogo mais bizarro, favorito de Play 1 é Metal Gear Solid. Porra, velho, qual é o título bizarro de Exatamente. Zelda? Mas, cara, não. Me fala um jogo mais bizarro do que Metal Gear Solid. Não, Marcelo, isso não, aí um não é bizarro, um é super pé no chão, cara. É um bizarro mainstream, cara. Escolhe um negócio Metal mais Gear bizarro. 2 é bizarro, Metal Gear 1 é pé no chão pra caralho. Não. O Rod também já meio que ultrapassou na resposta, porque não é bizarro o Mega Man. É lógico, porra. Não, é um jogo estranho. É um jogo estranho, mas é tipo todo mundo conhece. Esperando. Não, não é LSD, tá ligado? Mas. Não, é LSD. LSD tipo. Aquele jogo é muito pseudo. É muito pseudo aquele jogo. Não é pseudo, ele é drogado mesmo. Ô, agora que eu li o chat aqui, o Tuba tá querendo cagar a regra, é isso mesmo que tá acontecendo aqui? Cadê? Onde? Criar uma regra, vai se fuder, Tuba. Não, agora eu tô zoando. O meu jogo favorito. O meu jogo favorito é o LSD, que vocês falaram aí. Na verdade, eu só descobri ele muito recentemente. Eu descobri também, na época de Play 1. Mas caralho, velho, aquilo lá é fantástico. Tanto de creepypasta que tem por causa de LSD, assim, é absurdo, porque merece. O nome do jogo LSD, achei que você tava falando da droga. Não, cara, você nunca viu LSD? LSD é um jogo assim, ele é tão random e tem tanta coisa dentro dele que tem coisa assim que a galera posta no YouTube que nunca foi vista praticamente assim. Vale a pena procurar pra ver alguém jogando, porque tipo... Ele realmente é um jogo mesmo. Sim, eu acho que é mais legal tu assistir alguém jogando do que tu jogar mesmo. Tinha uma época que eu ficava assistindo toda hora, tipo, o cara jogando LSD era sempre um bagulho diferente, era Tem um era vídeo que, tipo assim, a galera tipo, falou que é muito raro, que já viram acontecer, mas é muito raro, que tipo, pouca gente gravou. Que é um nenezão gigantesco feito de cubo andando numa pradaria, assim, cara. E você no meio, assim, do sonho, vendo esse nenezão gigante. Tipo, porra, que merda é essa, tá ligado? É muito absurdo o jogo. Tem umas coisas que acontecem frequentemente, assim. Mas outras é bem random. É muito bom. É, o meu jogo favorito, então, bizarro. Na real, eu me divido um pouco em dois, cara. Elemental Gear Bolt era muito bizarro. Mas era muito bom. E... Puta, acabei de esquecer o outro. Filha da puta. Fica Elemental Gear Bolt, então. Caralho, tá na ponta da língua. Vocês ficarem enrolando, me deixando falar. Olha que merda. Não, eu acho que o Celos e o Roger tem que dar outra resposta. Eu acho também. Mas peraí, cara, preciso lembrar. Não, falaram bizarro, não obscuro. Não, bizarro, não obscuro. É bizarro. Elemental Gear não é bizarro, velho. Elemental Gear Bolt é bizarríssimo. Olha que bizarro. Em 98 tem um jogo daquele jogo na cabeça. Na base militar aparece um cara voando, lendo a sua cabeça, você tem que tirar o controle pra pôr na porta 2, aí tem um otaku que mija na calça, que se apaixona por uma mulher que cria lobos, vai se fuder, velho. Não, mas isso não é bizarro, cara. Isso não é bizarro, sério. Não, normal não é. Pra caralho, só arrombado. Ó, os jogos no Japão, cara, otaku, cara mijar na calça normal e apaixonar por mulheres dominadoras é daily base lá, acontece todo dia lá isso aí. Deu sorte ainda que um boneco não cagou na calça, vendo ninja cyborg. E um soldado lutando na frente dele, caralho. Twisted Metal é bizarro? Né? Não. Twisted Metal é muito mais bizarro que a gente vê. Mas também não é, cara, é normal. Cara, como que é normal, velho? É um palhaço assassino. Em Porto Alegre anda uns carrinhos de sorvete atirando nos outros. Em Porto Alegre. Ó, vocês jogaram Sexy Parodius? Sexy Parodius era bem bizarro. Eu gostava. Sexy Parodius é ótimo. E Johnny Key, cara. Johnny Key era... Eu joguei Johnny Key, mas joguei no Saturn. É, Johnny Key eu já acho meio... Já é um nível além, que também devia ficar fora. Porque daí... Aí não pode. Por que não pode? Não é bizarro? Não, mas é muito além, né? Tipo, cai em outra categoria de bizarro que não é pra mente normal. Agora você tá querendo falar a regra, é isso? É um jogão, caralho. É bizarro e é um jogão maneiro pra caralho. Não, tô brincando. Eu nunca joguei, mas... Parrafa é bizarro pra você ver. Mas Paródios é bom porque é da cor pra mim. É bizarro. Não, mas falando do Sexy Paródios, não do Paródios. Não, mas o Sexy Paródios é uma outra versão do Paródios. Não, mas é uma versão. Bom. É uma versão zoada, né? Bizarro. Todas são. Não, Paródios em si é excelente. Todos os Paródios são zoados, Guerra. Nossa, tem uma coisa bem bizarra, mas o Sexy Paródios em específico era uma parada diferentona pra época, cara. É que já tinha os outros pra Super Nintendo e pra um monte de coisa. Era. Ah, foda-se. Pra todos mim, era um bom jogo. Ok, vai, então fica o Johnny aqui. Vigilante 8 era bom. Oi. Afro, Parrapa é bizarro pra você? Não. Ah, Afro. Então vai se ferrar, cara. É um jogo de ritmo normal, cara. Qual é a definição de vocês de bizarro? A minha definição de bizarro é uma cebola que luta karatê e canta rap. Ah, isso eu conheço o negócio, mas não é isso. Sei lá, cara. Por favor, man. Eu desisto. Ei, Afro. Oi. Sabe o que é bizarro também? Tekken 3, porque um urso luta peitando contra uma árvore humanoide. Oh, o Tekken 3 é nosso que tinha o Gon. O Gon era um personagem bizarro. E também Dr. peidava. O Bosco que daí você jogava no chão. Muito louco. É, o Gon peidava e fazia o cara desmaiar. Não, o Tekken sempre foi... Assim, nunca foi levado a sério, não sei o que as pessoas inventaram. Um era meio normalzão até, só tinha um robô. Aí no 2 começaram a botar o Kazuya Anjo, Kamuru. Ei, Marcelo, pensa assim, o Mario também é bizarro, definição de jogo. Sim, ele é muito. Aí tu vai falar, olha, meu jogo bizarro favorito é Mario. Ah, vai tomar no cu. Por que não? Não, vai se fuder, vai se fuder. Sabe o que não é bizarro? Tá bom. Modern Warfare 2 não é bizarro, Mario é bizarríssimo. Ó, o Dr. Olavo falou aqui que bizarro é um país em que os impostos são tão altos. Uou! O Tueiro também mandou uma boa, bizarro pro Afson o Jojo. Ah, sim, mas aí tá no título, aí então essa é a piada, Afro. Não, e aí o Jojo é um bagulho normalzão, né, tipo, pra parar pra pensar. Jojo é bem default. Eu acho normal pra caralho. Bizarro é como o cara fez sucesso com o traço daquele. É. Então. Ó, a guerra, as palavras. Bentinho não falou de Crash. Só provocadinha. Ah, Crash não é um bom jogo, né, cara? Eu acho que é a Sandra Bullock que tá bem no filme. Crash. O Oscar. 2-3 é bom. O 2-3 é muito bom, sim. Cara, o meu Crash favorito é o Crash Team Racing, desculpa. Ah, é bom. É bom também. É bom, pior que é muito bom. Também é bom. Agora, o 2-3 é muito bom. Agora, tipo, o Crash eu acho que tinha até nível pro, cara. Não tem isso mais nos jogos, tá ligado? Era muito difícil você fazer 100% dele, muito difícil mesmo, cara. É. Tipo, tinha a galera que fazia, porque pra fazer 100% você tinha que fazer os time trial todos, velho. Tipo, tinha uns que era muito retardado de difícil, assim. Eu acho que o último que eu vi que é tão difícil de você fazer 100% assim é o Donkey Kong, cara. O Donkey Kong é ridículo também. Mas dos de plataforma, acho que é consenso geral que o 3 é o melhor. Engraçado isso, né? Eu gosto mais do 3. É, eu prefiro o 2, assim. Eu gosto mais do 3 por causa do conceito. Olha lá, o melhor que eu acho é o 3, disse o Lucas aqui. Fala, fi. Eu posso fazer a minha piada? Ou tá bonito? Qual piada? E o Crash, acho que o mais importante foi de 29, que quitou o cenário político da Segunda Guerra. Eu tinha apagado isso na minha cabeça. É. Vivendo e aprendendo, né, amigos? Eu gostei do Crash 29. Perdi a vontade de continuar o Crash depois dele. Você gostou do Crash 29? Tipo, uma filha da puta que o outro. É o meu preferido. Você adorou queimar café, tá ligado? Ai. Ó, os caras falando Mario 64 do Dragão, Spyro. Spyro era legal. Ah, era bom, era legal. Era, não era ok. Ele não era muito bom, ele era legal. Era um jogo ok pra época. O 1 era muito Gex, bom. Gex, cara. Gex, vocês falaram que Gex era horrendo e tal. Gex era ok, cara. Não, Gex era horrível. Vocês lembram de Croc? Era ok. Croc era horrível também. Croc? Era ok Croc também. Croc era não, muito Croc tosco. Não, era okay. A movimentação era muito tosca, mas era dos caras que tinham feito Star Fox. Como? É, Doug? Sim. Ah, pronto. Agora Croc é bonzão. Não, Croc era... Era da Argonaut. Não aguento olhar pra aquele jacaré. Vai virar curto Argonaut. Pra caralho, Croc. A Argonaut queria fazer um jogo do Yoshi, aí deu pitch pra Nintendo, a Nintendo disse que não, eles vão se fuder, eles fizeram Croc. Ah, eu lembro dessa história. Não, mas o cara aliás, do Star Fox mas era um jogo estranho. E hoje tá na Kill Games lá. Sim, mas os caras da... Não, peraí, a Argonaut só fez o chip do Star Fox, eles não fizeram o Star Fox. Não, a Argonaut fez Star Fox, cara, Star Fox 1 e 2. Fez em parceria com a Nintendo, mas... Mas eles que desenvolveram o negócio todo. Sim, mas o programação e tudo. O não, eles fizeram programação. Que é o único que é lembrado até hoje, que é o Dylan Cuthbert, ele saiu logo depois do Star Fox. E fundou a empresa dele lá. Então, você jogou o Star Fox 2 ou o que tem dele em ROM? Eu joguei um pouco, é mas é ruim. SNES. Não, eu achei muito bom. Nossa senhora, velho. É, o Star Fox 2 não, é rodava protótipo 10 FPS, mas pro SNES. Não, ele não é protótipo, não. Ele é... Não, ele, ele não é era um jogo inteiro, cancelaram o jogo inteiro pra fazer o 64. Eu sei, mas se tu olhar no escopo maior, ele é o que não, era eles o 2 usaram e o 64. Várias ideias do Star Fox 2 no 64. Isso, exatamente, isso que eu quis dizer. Enfim, né, vamos acabar esse podcast. A galera, antes de vir pro podcast, vou contar pra vocês, eles têm uma preguiça de fazer um podcast absurda. Aí, vamos fazer podcast aí uma hora e meia, não, uma hora e vinte, não, uma hora e dez, não, uma hora. Aí fica conversando aqui, já deu 2-3 horas de podcast já. Já é sexta-feira. Já é sexta-feira já. hoje deu bastante, 45 viewers, tô gostando de ver. Tá aumentando, hein. Semana que vem... É porque a gente parou de falar de Nintendo, tô falando de Sony, né, cara? Aí é foda. Semana que vem nós vamos fazer um bagulho especial, nunca feito antes em nenhum podcast do mundo. Eu não, tô falando podcast sério. Nunca nenhum podcast do mundo fez o que a gente vai fazer. Eu acho que o Tuba sabe, quem se ligou sabe. O Afro, ele é perdidaço, então ele deu risada aí, não sabe nem do que tá falando. Eu não sei o que é. Eu lembrei agora o que é. Eu acho que sei o que é também. Nunca no mundo foi feito. Não pode, segredo. É podcast sobre o Afro. Nunca foi feito. Abri o Luigi Ligoc. Duas horas. A gente vai ter a mudar a foto aqui, vai ter o Afro. Arquivo confidencial. O Afro já cruzou. Vai chamar o professor dele da primeira série. É, quando era criança, ele sofria bullying. Não vai ser continuação. É maldade. Não vai ser continuação e não vai ser a esperada Surok joga Zelda. Vai ser um negócio fantástico aí. Não tão fantástico quanto o Surok jogando Zelda. Isso aí, o dia que acontecer, acho que vai quebrar o mundo. Vocês têm alguma conclusão sobre o PlayStation? Será? Uma merda. Cara, foi um bom console. Ainda bem que a Nintendo resolveu dar pra trás lá no esquema e todos pudemos jogar Metal Gear Solid 1, que é o melhor jogo de todos os tempos. E, cara, falando já dos 20 anos, né? Tipo, ainda sobre essa celebração, eu acho que foi uma comemoração bem, bem legal, assim. Tipo, teve o PlayStation 4 cinza lá, os temas bonitinhos. Teve uma loja na Inglaterra que vendeu o jogo de Play 1, sabe qual é? Tinha umas peças publicitárias da época, assim, foi bem, bem bacana. Foi bonito. Então, falou o senhor PlayStation do site, eu... falou sonista, então dá pra encerrar. Ah, chupa uma rolona aí, ó. Sabe uma coisa eu que acho que eu não vi passado. Fala que você não viu ninguém falando. Se bem que eu não li muita coisa, né? Mas pelo menos eu não vi lá fora ou aqui muita gente tocando nesse ponto. O PlayStation meio que ditou o que seria o videogame nos anos 2000, né? Porque ele fechou a era Nintendo no sentido... Que não tinha concorrência, né? De que era uma parada meio... Não, meio cara, one-sided, é outra assim. Não, mas... Vai não. Vai. É outra coisa. Ah. Quando o Atari se fudeu, aquela porra toda em 83, mais onde ou menos. Onde você tá voltando? Puta que pariu. Não, vai. Cala a boca, porra. Ele tá voltando até o Crash de 29. Quando deu aquela merda toda com o Atari, ninguém acreditava mais em videogame. O videogame voltou a ser vendido, principalmente no Ocidente, como brinquedo. O Famicom virou o Nintendo e o Super Nintendo, e começou o marketing do videogame passou a ser brinquedo. E no Atari não era. No Atari era um produto, tipo, um eletrônico pra todo mundo. Pra todos. Pra todos. E o PlayStation foi o momento em que começou a voltar isso, que hoje em dia já é praticamente padrão, né? Fora o Wii U, de certa forma, ainda manter aquela filosofia, você vê o Xbox e o PlayStation 4 como um eletrônico para todas as idades, para tudo, para puta que pariu. E o design, o marketing do PlayStation em 94 era um bagulho muito... Já antecipando isso, acho que isso foi foda pra caralho. Era isso. E tudo isso começou no Crash de 29, que as pessoas ficaram depressivas por não ter muito dinheiro, e aí a demanda por entretenimento subiu muito, o que gerou uma expansão no mercado de venda de baralho de cartas, e depois causou a criação de novas formas de entretenimento, até que se expandiu pro digital, e eles criaram consoles... Criaram o Atari, criaram o Nintendo, criaram o PlayStation, criaram. Faz foder. E você, não, mas você vê que. Você vê que pra manter a história viva e, tipo, segurar as origens, o mascote chamava Crash. Então eles ligaram. Então, era uma grande lembrança aí. Os videogames foram o primeiro DLC da história, assim? Foram. DLC de joguinho de carta? Caralho, eu interrompi o Celos na uma hora, lembrei do negócio e esqueci. Cara, eu tenho que parar de fumar essa porra. Vai, encerra aí essa porra, então. Ah, semana que vem, lembrando, semana que vem, nunca na vida de vocês viram um podcast desse jeito. É um podcast, é um negócio incrível, nunca aconteceu. É tipo, é tão revolucionário quanto a Última Lágrima, assim. Estejam aqui que vai ser muito revolucionário. Ou, a gente esqueceu de falar de Ridge Racer, hein, cara? Foda-se. Ridge Racer! Nossa, sério, cara, eu não vou nem falar. Tchau, um lixo de jogo. Ridge Racer era bom pra caralho, filho da puta. É bom pra caralho, cacete. Eu passei uns dois dias só vendo um PlayStation de cabeça pra baixo, tentando fazer aquelas coisas rodar. Essa é a minha memória do PlayStation. Essa foi sua decepção ao jogar. Eu devo ter perdido um mês só tentando ligar e desligar e o CD não funcionava. Bom, é isso. Então, tá bom, bom, inclusive, o meu PSP era um lixo, só rodava Vagrant Story. Rage Racer era muito bom. Muito melhor que o Ridge. Vocês não manjam o jogo de corrida, porra nenhuma, né? Fala. Então é isso. É, então. Acabou? Mario Kart, muito bom Mario Kart. É. Na verdade, todos os jogos de corrida são lixo, gente. Fique com Deus. Um abraço.